as últimas notícias da luz anuar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol, todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado, aumenta o volume do seu rádio. Começando a emissão do Estádio 97, senhoras e senhores. Em nome de Esther, construindo com valor, em nome da Mini BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas, ainda bem que tem uma BV pertinho de você, né? Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E engove, vai para curtição, bom engove para você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde aos senhores aí. Boa tarde a todos vocês aí. Motinha, olhando pro céu, você diz que? Chove ou não? Tá pode sim. Já. Ah, chove então. Mas já pode tá não chover e também. Pode parar também. Pode parar. Pode ficar forte. Pode. Seu Bento, eu pode acho apagar que, o incêndio. Lá. Pode. Bento! O Museu da Língua Portuguesa tá pegando fogo. Puta, que prédio lindo era aquele prédio. Tá coisa pra pegar fogo, hein? O acervo digital tá salvo, graças a Deus. Mas o prédio, o patrimônio, né? Aquilo lá é um patrimônio histórico sensacional. Tudo bem, seu Bento? Tudo bom, hein, não? Ô, seu Bento! Tudo bem? Você já matou o porquinho lá pro Natal? Já, tá tudo pronto já. É? Tá. Você vai engordando? Quanto tempo você bota o leitão lá pra assar? Já tá hoje já. Ah, entra hoje e fica. Fica rodando. Fica rodando até dia 24, mais 7 horas da noite. Aí quando eu tiro o bicho. Já tá naquele jeito. Já pra comer. E a pururuca, como é que faz? Você tira a capa, né? Na pururuca você tem que jogar água quente em cima, cara. Sai crocante, né? Vamos usar o Parmeira. A nós. Porco, né? Fala do Parmeira. Fala de nós. O Parmeira que tá finalizando aí, segundo informações, né, a contratação do Rafael Marques, em definitivo, junto ao time da China. E agora o Eric, atacante do Goiás, como eu falei aqui, que é Parmeira atrás, atacante rápido. Né, bate bem na bola, define bem. Palmeiras começou as conversas com esse atacante aí. Eric do Goiás. É bom, hein? Bom esse menino aí. Eu não lembro. Tem futuro. Tem futuro, é. Não lembro. Tem que ver se vai aguentar o tranco de vir pra um time grande. Exatamente. Mas é isso aí. Aquela história, joga no Goiás. Essa semana aí, Domingo. Ah, mas acho que esse negócio aí também a gente tem que ir até a página 2, cara. Porque vendo um time pequeno, o cara não vai ter... Às vezes não tem, mano. Bota, tem cara que tá em clube grande, vai jogar num outro clube grande e não dá certo. Eu acho que isso aí tudo bem. Não é um negócio que eu acho que a gente pode colocar mais em margem, sabe? Tipo, mas o cara saiu de um time menor, vai jogar num clube grande, será que o cara vai se adaptar? Será que não vai sentir o Mas acontece, quantas vezes um cara diferente. Vem pra São Paulo, chega em São Paulo, não se adapta? Ô, Mota, eu acho que antigamente era mais complicado, RG, porque as pessoas não tinham tanto acesso à informação. Então, por exemplo, o cara saiu lá do interior, não sei de onde. Ele chega numa cidade grande, é aquele impacto. Hoje, então, cara, com a integração, com a globalização, tá certo? Com tudo que existe a favor, pra que a pessoa conheça aonde ele vai, do que se trata. Eu acho que isso daí diminuiu muito, cara. Eu acho que não é mais aquele negócio que era antigamente. Antigamente o cara morava numa cidade de 10 mil habitantes, ele chegava numa megalópole, numa grande metrópole, e falava, não vou me adaptar à cidade. Pô, mano, quem foi o jogador que falou que ia embora porque... Cara. Tava com saudade, não gostou de São Paulo. Teve um jogador, não sei se foi do Palmeiras ou do São Paulo. O Centurion falou. Centurião é um que sofre com isso. Não se deve generalizar. Agora, claro que cada um. Mas tem um impacto. Tem uns que sentem, outros não sentem. É algo que você não pode generalizar, né? Eu falei, tomara que ele é um bom jogador, tem futuro. Eu acho que isso daí... Eu era um jogador que até interessava o São Paulo, para. Vamos aguardar, né, seu Bento? Espero o rapaz chegar. E o Palmeiras vai pagar o Marques lá? Vai tinguar? Vai. Caraca. Não tem como, é um jogador que e o Marcelo... É um dos jogadores, Mota, porque estive lá na final contra o Santos e tal. Os caras é um gostam, jogadores, né? Que quando aparece o nome no telão, na escalação, que a torcida mais... Aplaude. Mais grita o nome. Tem moral. Tem. Ele, juntamente com o Dudu... O Dudu também recebeu uma Vitor proposta. Vitor Hugo. Né, o Dudu recebeu uma proposta da Espanha, mas parece que o Palmeiras não quer liberar, não. Que também não adianta, né, Domingo? A questão todo não é jogador. Liberar, né? Se pagar a multa, também vai embora. Mas a multa é alta, hein? Mas o Palmeiras só tem direito a 30% mesmo. Seu Dudu, é alta a multa. Não sei agora, pra te falar a verdade, não sei. Isso aqui é alta. Pra fora do Brasil é alta. Diz que o... Radinho já é alto, mas é uma voz. O seu Bento, pra saber que o Marcelo Oliveira falou que quer contar com o Luan ano que vem. Luan do... Que tava do Grêmio? Não, o Luan que voltou do... O camisa 11, né? Que voltou do Cruzeiro. Era Cruzeiro que ele tava? Tava... Aquele Luan que o Filipão gostava? Quem que é ele? O Marcelo Oliveira já falou. Eu já vi uma bobagem dessa sendo feita pelo OO. Que quis o... Não, Michael Leite. Começou treinando, começou jogando Paulista, que ela já dispensou. Falou, vai embora que não dá, velho. Mas ele veio ao microfone e disse isso? Ou... Não, eu não vi isso aí. Rodar. É isso aí. Pro próximo. Tá certo, vambora. Vamos pra quem, Sobeno? Vamos pro... Pode ser o Santos, né? Santos! Let's go! E aí, Sobeno? Tudo bom? Eu tava com o Domênico agora na sala lá. Cara, vi a foto do Rubinho como ele tá gordo. Robinho, você viu como tá gordo? Rubinho. Uma pança. Rubinho é outro. Mas, gente... E ele tá se desligando da China, não vai continuar lá o ano que vem. Né? E aí, gente, acho assim... A gente não sabe das coisas... Hã? Não dá pra jogar, não. Não, daquele... Claro que não, mas... Eu não sei não, mas eu acho que em 2016 ele estará lá na Vila novamente. Dodô, você imagina o cara na China pegando uma rede todo dia, ganhando o que o cara tá ganhando, com um contrato de 6 meses só. Você acha que o cara não vai engordar, seu bem? Pô, mas tá engorda, se entregando também, né? O cara engorda igual um porco, velho. Mas o que pode existir de verdade em tudo isso, seu bem, pode ser que o Robinho volte. Eu só não acredito que volte para o Santos. Que o Robinho volte para o Santos ganhando aquela fortuna de um milhão. Agora, sabe por que volta? Eu acredito que volte porque o Santos ainda deve ter pendência com o Robinho. Não se esqueçam que o Robinho saiu do Santos para ir para a China porque o Santos não tinha dinheiro. Porque não estava recebendo. Né? Então deve ter aí vai ser acertado um rolo, alguma coisa pro Robinho voltar, claro, né? Mas eu acho que isso deve ter muito a ver com a situação passada do Robinho no Santos. Cara, você quer ver É uma opinião, né? Mercado da boa. Primeiro dá boa noite, né, pra todo mundo. E aí, Zedão? Chegou já chutando balde, velho? Dá boa noite. Tava gravando aí a abertura de 2016 aí. Mas eu sei, mas já tá preparando 2016? Tá preparando pra cantar. Mas o ouvinte não sabe disso, tá boa noite. Tô dizendo boa noite, pô. Pera aí. Queria dizer, o mercado da bola do Santos, porque ele tem as páginas dos sites, né? Palmeiras, quem que ele quer? Sim. Santos. A do Palmeiras é fácil de ver. Se você vai na do Santos, é a mesma, né? É. Não, entendeu? Todo mundo que o Santos quer, o Palmeiras também quer. Ah, meu Deus. Você vê ali? É. Por exemplo, o Robinho possivelmente vai pro Palmeiras. E o Robinho? Não, não queremos. Você é louco? É isso aí, pô. Imagina. Só levar, tá gordo. Pedalada? Só faltava essa. Vai ter dois Robinhos no Palmeiras? Eu acho que o Santos vai colocar uns nomes ruins, aí o Palmeiras vai levar. O Palmeiras só leva alguém do Santos quando eles não pagam. Fazemos questão de ir lá pagar o salário dos caras e trazer. Pô, tiraram o resto da vila, pô. Dane-se, não paga, nós leva, filho. Chupa, trouxa. Ah, que isso. Não, trouxa não. Paga. Em dia lá com os seus jogadores, que o Palmeiras não mexe. Não tem como mexer. Tá tudo pago em dia. Não tá, não. Senão o Palmeiras não trazia. O quê? Não trazia, não. O Palmeiras só traz jogadores que o Santos não consegue pagar. Tá, ô trouxa. O São Paulo que era o antiético. Não fala agora, não vai dar. Não, mas pera. Vocês estão fazendo confusão. Estão fazendo uma puta confusão aqui. O Palmeiras tá fazendo aliás, está ajudando jogadores que não estão recebendo. E jogador que o Palmeiras... Se agradecer ao Palmeiras. Pera. E jogador que o Palmeiras... E jogador que o Palmeiras trouxe, que o Santos não pagou? Ele tá louco. É interno. Tão louco? Tamo louco. Tamo louco aonde? Tá falando de agora. Vocês levaram o Aranha, Sim, isso. É ele que tá falando aí. O que você tá falando? Se o Palmeiras, se o do esporte, Zidão, vai dormir, velho. O Palmeiras é um solteiro. Vai dormir, rapaz. Um solteiro em reunião de cara que vai casar. Só isso, né? O Palmeiras é o gordinho da Fabiola. É o gordinho da... Cara, levou os outros pro motel aí. E você é a mulher do outro que tomou craco do gordinho. Assim? Tomou um cracola lá. Ô, seu Bento, só isso, vambora? Que o Sombra já chegou, você já fala do São Paulo, tá bom? Vamos. Ele falou. Que bom, agora hein? Sim, Sombra. Agora... agora começou a movimentação. Agora começou a movimentação. Falando, agora... agora vai. Segundo informações aí, é, acordou, o Bausa... São Paulo acordou. O Bausa, Leco acordou. Né, gostaria de ter Lugano. Né? E agora Deus, o Leco admite... Deus Lugano. É, o Leco admite aí conversas, né? Começar uma conversa não, aí pra ter. Não, ele zagueiro. Falou, se o técnico quer, ele quer e o né? presidente aceitar, vamos trazer. Mas, ó, pera, não vamos assinar esse recibo, né, gente? Depois da festa de despedida do Rogério Ceni. Depois, Brasil, de, cara, depois, caras, é. Depois do que aconteceu lá com o porra, ninguém. Ah, pá, eu não vou assinar esse recibo, né? Dá licença. O cara porra. Tinha que trazer, né, velho? Porra. Era o mínimo, tá né? Tá de brincadeira. Mas né? não é recibo não, RG. A diretoria de São Paulo tava reticente mesmo. Na, não, na o Leco, né, mano? Ué, ele é o presidente? Mano. Não, ele é o vice. Não, o vice não. O Leco é o presidente de São Paulo. Não, o Leco não. O Ataíde. O Ataíde que não queria. É, não dá, mano. Depois do que aconteceu lá, não dá. Imagina, tava reticente. Eu tava mas fazendo onda, tava, pô. RG. Não, não era onda não, hein? Mas é importante o seguinte. Hoje o São Paulo tem um técnico. Sim. Como o São Paulo tem um técnico... e é um pira, cara né? de personalidade, é um cara que tem duas Libertadores conquistadas, é um cara que tem a sua fama, teve convite para dirigir, não sei se são times de grande classe ou não, mas teve convites para dirigir times ao redor do mundo, tá? E ele, nesse momento, ele preferiu o São Paulo Futebol Clube. Acreditou no projeto. Bom, sei lá, ele teve lá os motivos dele para acreditar que o melhor para ele nesse momento é o São Paulo Futebol Clube. Quando você traz um técnico desse perfil, é difícil você chegar e fazer descer goela abaixo um jogador. É difícil, gente. Só quem ele quer, né? É complicado, é complicado. Aí onde que reside a esperança do São Paulino? Porque é o seguinte, dizem que em 2014, ou seja, um ano atrás, ele queria o Lugano no Rosário. E ele é um técnico... que ele gosta de jogadores experientes. Sim. Tanto é que ele teve agora no Rosário o Ieps, um jogador de 37 anos de idade. Ou seja, faz parte do time dele ele contar com alguns jogadores que são aqueles... Líderes, né? Líderes, então... Cara com raça. Eu acho que agora, com essa anuência do tudo técnico, tá se encaixando, né? A torcida querendo, né? Aí não adianta, acho que aquele que for contra vai ficar remando sozinho. Também acho, assim como acho, que ele, porra, é um técnico experiente, sim, é um cara que conhece futebol, sim. Discutir se vai dar certo no São Paulo ou não é outra coisa, nós estamos falando do cara. E em sã consciência, vocês acham que esse técnico não tem conhecimento do apelo que foi da torcida? Sabendo de tudo. Porra, para. Quem é que vai assinar esse biódico de bancar? Não virá. Inclusive, hoje, dizem que ele veio já sabendo as condições de São Paulo. Tava sem tanto dinheiro. Mas, Mota, independentemente do treinador, essa contratação aí, eu acho que ela devia ter sido acertada pela diretoria, independentemente do nome que estavam cogitando. Lógico. O Lugano hoje, ele serve como um para-raio, num ambiente que tá infestado de raios, RG. Por isso mesmo. Porque imagina São Paulo tropeça aí na primeira fase da Libertadores, ou então começa com uma sequência ruim. Quem que vai dar entrevista? Imagina lá o que a diretoria do São Paulo ia ter que aguentar da torcida caso não tivesse contratado o Lugano. Agora, se o Lugano estiver lá... Os caras ainda meio que pegam um pouco mais leve, né? É lógico, em cima disso que eu tô falando, mano? E numa hora de uma confusão... tecnicamente falando, eu não acho o Lugano, nem naquela época em 2005, eu não achava um zagueiro técnico. Era um cara que brilhava mais pela raça que ele tinha do que pelo futebol que ele jogava. Mas tudo bem, a torcida do São Paulo gostava do cara. Hoje, tecnicamente falando, ele deve estar pior do que em 2005, tá na cara que deve estar. Mas eu acho que a contratação dele é importante, primeiro... Pra dar um choque no peito dos caras ali que não tinham alma, né? Exatamente. Já vai funcionar como um desfibrilador. Não, nós acordamos com essa... choque no peito mesmo. E fora isso, RG, tem o fator motivacional da presença dele dentro do elenco e tem também o lado do marketing, cara. Porque o São Paulo pode talvez aumentar o número de sócios. Tá de brincadeira. Pode encher um pouco mais camisa, o estádio. A nova camisa, imagina. Na hora que chegar o Lugano, a camisa... Nossa, faz... A camisa número 5 já era. Meu Deus. Nós discutimos. E vai ser mais uma camisa, se o Lugano ficar, RG, e se aposentar no São Paulo... Essa camisa é aquela camisa que vai ser aposentada não igual se, do Rogério. Não se esqueça que no dia seguinte, a despedida do Rogério Ceni aqui no programa... nós discutimos exatamente tudo isso. Pesamos, né? Qual era o benefício da vinda do Lugano? E era, não era tecnicamente, vai, nossa, sim, salvar tem, o São Paulo. Outras coisas. Marketing. Tem outras coisas envolvidas. Embora o torcedor do São Paulo não tenha tido muitas informações diretamente do Balsa, que não é Balsa, é Balsa. É do Balsa? Balsa é Guarujá pra Bertioga, velho. Tá fechada hoje. Mano, é com Z o bagulho. Guarujá, Bertioga? É, tem. É Santos Guarujá? Não. Guarujá, Bertioga. É ali na Prainha Branca. Lá onde você vai pra Prainha Branca? Aí você vai pra Prainha. Você nunca foi no show do ali no Laricas? O Sombra nunca foi em Bertioga. Você sabe Praia Branca na hora. Nunca foi necessário. Você já foi comprar peixe em Bertioga? Você nunca foi na Praia Branca, Sombra? Você já foi comprar peixe em Bertioga? Calma, desculpa. Fazer o que em Bertioga? Ó, peraí. Você tá falando um grande absurdo. Você nunca foi no mercado do peixe? Eu saio da Riviera. Mercado do peixe em Bertioga? Faixa. E ando lá pela ciclofaixa até Bertioga, ali na divisa com o Guarujá, velho. Você tá de brincadeira. Vai falar que você nunca colou num show ali no Laricas, na Praia Branca. Com certeza, meu, ali, ó. O Naldinho, todos os caras ali, mano. Quem, casal? Naldinho. Ali no Laricas ali, mano, era um barzinho que rolava um show. Inclusive, ó, circulador tocou ali. O peixe elétrico. Calma, gente, tô terminando de falar. O tá falando aí, meu. O circulador começou ali no Laricas, o peixe elétrico começou ali no Laricas. Laricas? Ali na Praia Branca, mano. Quem é acionista lá que tem stock options do Laricas é o meu amigo grande Adriano Pagani. Sim. Vive lá, velho. Você nunca foi no trigo de. Mano, ainda pastel? Tem que andar 2 km pra chegar na praia. Explicar um negócio pra comer. Tem pastel, mais agora trilha. Eu como aqui em São Paulo mesmo, não preciso até lá, viu? Mas o trevo, o pastel de Bertioga do trevo ali de Bertioga é famoso. Olha, desculpa, eu tava agora, até encontrei Noé aqui na Vila Pacaembu com a Arca. Eu só queria saber por que, que o papo tá em Bertioga. Não, porque eles falaram de Balsa. Da Balsa, Guarujá, Bertioga. Balsa virou Balsa. Ele veio falar que o nome do cara é Balsa. Eu falei, Balsa é Balsa. Do Guarujá pra Bertioga. É Balsa. Daí eu falei, não assim, é Balsa, eu nem imaginava é que tinha Balsa de Bertioga a Guarujá. Agora, o que me surpreendeu foi o Mano encontrar tanta coisa em Bertioga. É. Eu não sabia que tinha. Não, mas o RG, é que Bertioga, eu saio lá da Riviera. Ele me representará lá descobrindo o Bertioga. Não tem o forte lá? Imagina o programa descobrindo. É assim, RG número 2. Ali na... Eu saio da Riviera, aí às vezes eu vou andar na ciclofaixa ali. E você sai do Jardim Daiá ali e pega sentido Bertioga. Aí você vai até Bertioga? Eu vou até Bertioga. Caraca, é longe, velho. Pelo Rangano, eu vou de bike. Mentira, véio. Não vai. Pera, Bertioga é longe da Riviera? Eu acho. Pô, pra ir... Tá louco? A Riviera é Bertioga? Quanto? É o primeiro que é uma reta só. Pela estrada? Dá 17 km. Lógico que vocês querem pelo mar. Dá 17 km. É um caminhar. Ô, meu. Vocês estão loucos. De bike, uma reta. Não, não é nada. Você é louco. 17 km de bike, uma reta. Você não é nada. Tá de brincadeira. Não, 17 km. Você tá falando que dá pra ir, mas é 17 km. Um cara que anda de bicicleta, tudo bem. Agora, o mano, encarar 34 km. Ó, final de semana que vem. Não é 34, são 17. Você não tem ida e volta? Não tem ida e volta? Mas gente, dá pra ir, tranquilo. Uma reta? Pro humano? Humano? Pro humano? Até pra esse morto. Inclusive, Mota, quando eu chego lá na divisa ali de Bertioca com o Guarujá, não tem uma subidinha, não? Não, nenhuma. É plano. Olha, o Zé que é meio doido. Anda 7 por dia. O Zé é doido. 7 não, ele anda 11 a 12 por dia. Ah, é? Só de andando. Então, quando eu chego lá no final, lá na divisa, lá de Bertioca com o Guarujá ali na balsa, tem umas barracas de coco ali. É. Eu tomo um coco, fico apreciando ali o Visu. Visu? Da balsa, bonita aquela região ali. Já pegou ali o óleo, tá de brincadeira, aquele óleo ali. Na água. Não, ali naquele pia, ali na divisa de Bertioga com o Guarujá. Ô, mano, você fala de Santos, mas aquele pedaço ali é feio. Não, a distância é curta. O centro de Bertioga é feio. Mas, por exemplo, quando eu saio ali do Jardim... O centro de Bertioga é feio? Você vai pela estrada, é bonito? Então, tem uma parte, Benja, que você vai beirando a ciclofaixa na beira-mar. Não, é verdade, Motinha. Você passa ali na beira-mar. Mais ou menos no centro de Bertioga, um pouquinho antes de chegar na rotatória, que é perigosa ali, RG. Você dá um come pra esquerda e vai reto até o final, numa viela de terra lá. Aí você já sai na ciclofaixa da praia. Então, e a areia é fofa, então, lá, olha, mano. Desculpa, mas a Bertioga que eu passo é outra. Essa aí que você tá falando eu não conheço, não. Não, mas é feio. Comparado com a Riviera, é feio. Mas eu vou pedalando, RG. Eu tô ali pra fazer esporte. Se eu quiser ver beleza, eu vou pra Polinésia Francesa. É, ué, que você falou que é bonito. Pô, tá de brincadeira, mano. Eu tô ali é pra bonito, pedalar, vai. Guiana Francesa. Vai. Polinésia, mano. Pedala porra nenhuma. Vou ver o Mar do Cali. Isso, tudo que a gente começou a escutar o nome do... É isso aí. Ó, e o São Paulo vendeu O Maicon, né? Maicon, 7 milhões, fez uma troca. Negócio. Mas foi e não vai voltar, né? Matinha, você viu como o Daíd mudou o discurso? Ótimo. E hoje jogou pros outros treinadores, hein? Você viu, né? Eu vi uma entrevista dele hoje de manhã, acho que foi pra Rádio Bandeirantes, que eu tava no carro. Ele falou, olha, teve duas vezes pra ele vir. Eu falei que era eu que não queria. Mas quem? Eram os treinadores na época. Mas eu não quis que ficasse pra ele. Eu assumi passada, a responsabilidade. Mas o Sombra comentou não, isso. Mas eu falei isso aqui. Na semana passada, Benjamin, quando teve a história lá do pendrive que foi distribuído, foram feitos alguns questionamentos ao Ataíde. Ele falou assim, então, olha, sempre foi um perfil meu puxar a responsabilidade pra cima de mim pra deixar o pessoal do departamento tranquilo. Inclusive, aconteceu isso também em relação a outras situações, não só a do Lugano. E ele falou, e lá ele disse, olha, o Osório não queria, o Muricy não queria. E eu, pra deixar os técnicos em paz, falei, eu não quero. Isso foi a palavra dele, né? E aí, Benjamin? Rádio, velho, não pode fazer isso daí. Eu não posso ir contra a palavra dele. Eu gosto muito do Ataíde, só que eu acho que o Ataíde tem muita coisa que o Ataíde tá falando aí que a gente não sabe o que que é, o que que não é, o que é sim, o que é não. Mas você acha que não procede? Quando o Ataíde não quer responder um negócio pra um repórter, ele é agressivo. Você acha que ele tá dando de louco? Muda assunto! Acho que ele tá dando de louco. Hoje falou, não, mas olha, a torcida do São Paulo quer. É difícil e conta, precisa ver o que o treinador quer. A torcida do São Paulo quer o Lugano desde o dia que ele foi embora? Mas eu acho que o que está legitimando a vinda do Lugano não é porque a torcida do São Paulo quer, não. Acho que o que está legitimando é que o Balsa quer. Não. Não quer? Não, o Balsa não quer? Não é que eu digo o Balsa não quer. O que está legitimando tudo é que os dirigentes do São Paulo não imaginavam que seria nessa proporção. E eles eles vão fazer o Balsa engolir o Lugano. Não estou falando isso, mas o Balsa... A diretora do São Paulo não quer comprar essa briga. Mas foi conveniente a opinião do Balsa dizendo muito sim, gostaria, né? Gostaria de ter, né? Acho que se chegasse um técnico aí, que esse Balsa... Ele deve ter chegado pra ele e falar, Balsa, deixa eu falar, pô, agora dá uma força aí, porque não dá. Mas mas ele queria, no ano passado, queria o Lugano, no São Lourenço. Então pronto, o problema tá resolvido. É isso que eu tô falando, juntou o tudo. O problema tá resolvido. Agora, o Ataíde e o Guerreiro. Não, não, três. Eu ando... O Ataíde e o Guerreiro, meu, vou te falar. Anda me surpreendendo de uma forma negativa, anda. É mesmo? Eu acho. Eu gosto muito dele, repito, eu gosto dele, cara bacana e tal. Mas, puxa vida, algumas atitudes dele aí eu não... Não tá gostando. Eu não, não me convenceram. O Maicon foi vendido por 7 milhões de reais... Segundo dizem, 3,5 à vista e 3,5 em parcela. Deve depois ser que... eu que sou louco. Deve ser um carnê. Ó, vou falar um negócio. São Paulo sendo lucro. Agora, eu queria entender se é realmente, é fato aí, são 7 milhões de reais de verdade. Todos se são 3,5 agora e 3,5 parcelado. Você sabe por quê? Até outro dia ninguém sabia dizer por quanto foi a negociação do jogador Evandro que foi pro Atlético do Paraná. Foi emprestar até 2017, né? Sem custo. É, então assim, nego falava de um valor que é o valor fixado. 50% do passe. Então, assim, espero que se for 7 milhões, seja mesmo. Porque a gente viveu recentemente no São Paulo um desencontro tão grande de informações sobre tantas coisas. É 7 milhões? Ok, então tomara que seja de fato 7 milhões mesmo. Também sobre negociações, que que não seja aquela coisa, não, é 7 milhões, mas conforme a produtividade, e se o jogador fizer tantas partidas lá, blá, blá, blá. E sabe? No fim, né? É que nem nego quando anuncia fornecimento de material, fala assim, contrato de 300 terabytes de milhões. Uau, né? Todo mundo fala, caraca. Não, mas aí é aquela 50% coisa... 50% uniforme. Aí é 50% uniforme, se a equipe ganhar 3 Libertadores seguidas, se ela também descobrir... É um bônus. Aí vai ter um bônus, se for pego isso e aquilo, se conquistar vaga disso daquilo. Se o sub-20, sub-21, 22, 23 ganhar as copas. O nego gosta de divulgar o bom do bom do melhor. Né? O pior panorama ninguém gosta de divulgar. Então, o que tem que ser divulgado nesses casos? Pagou 1,5 milhão por ele, né? E foi mesmo. É. Aos 26, vendeu aos 30. Agora, o Balsa, ele vem aí pra vários veículos sul-americanos já dizendo que ele quer o que ele não gosta. Teria ele dito até que ele teria visto já 7 partidas do São Paulo e que não gostou muito do Bruno, lateral direito. Isso que é legal. Mas isso que é legal, o cara é sincero. É. Esse é o objetivo. Não, você acha que ele tá vendo todos os jogos? Até, ó, até ele chegar aqui, ele já viu todos. Difícil. Ah, já viu todos os mais importantes. Você não precisa ver, você tem que ver. Até porque hoje não é nenhum bicho de sete cabeças. Nenhum. O cara pedir pro São Paulo, olha, me dá alguns jogos aí no DVD, vídeos, claro, que eu preciso ver, né? Exato, você leva um DVD, tá aqui o campeonato. Tem um relatório, né, falando de cada jogador, característica. Acho que vocês acham, vocês dois, São Paulo, o São Paulo vai voltar a jogar com três zagueiros? Lugano, Breno e Rodrigo Caio? O Balsa, ele pode... A característica... pode sim. Ele pode... Esse aqui que acontece, Benja, às vezes ele muda a característica. Não significa que vai ser isso ou vai ser aquilo. Mas já teve em algumas formações de times recentes dele em que atuou com três zagueiros. Vai conforme a necessidade. Ele prima pela defesa, né? Vai construir sim. O time a partir da defesa. Pode ser. Como ele vai construir o time a partir da defesa... Ah, ele vai precisar contratar no mínimo dois zagueiros, vai precisar contratar lateral direito, volante. Vai precisar contratar lateral esquerdo. Eu não duvido. E volante, mas não tenha dúvida, o volante. Tal do cabeça de área, o xerife, o Chicão dos anos 2000... É o Lugano. Pode... Não, não, não. Não? Não. Time dele um se caracteriza por ter o camisa 5, que é o cabeça... Não, o Sanchezinho, que ele tá atrás? Mas esse é meio atacante. Meia atacante. Mas então, ele pediu esse cara, então ele pediu. Não tá priorizando. Mas quem talvez, seria o xerife? Tá? Não, mano, não é isso. Hein? Quem seria o xerife? Deixa eu falar. Não é que ele não vai querer outros jogadores para outras posições. John Wayne. Ele pediu o Marini. Edmar. Que é lateral direito, sim. Que também ataca. Bom lateral. Os times do Balsa se caracterizam por ter um volante que é o xerife da história. Sem esse cara à frente da zaga... Você não acha que esse cara pode ser o Breno? Ele jogou assim contra o Corinthians e foi bem, cara. O Rodrigo Caio pode jogar ali? Não, o Rodrigo Caio já não vai fazer. Ele quer nego de personalidade, porte. Quer nego que não, chega junto. Lugano é zagueiro. Então, mas pra ser o xerifão? Não. Esse cara não tem o futebol brasileiro, ele vai ter que trazer de fora. Talvez venha de fora, já deu já até indicado, dicas aí. Ralf. O Ortigoza é o que ele fala. O Ortigoza é o que ele fala, que é o volante lá do São Lourenço. Bom, vamos aguardar, vamos ver o que ele vai trazer. Estádio 97 tem oferecimento de... Esser Benjamin, vamos falar da Esser, senhor narigudo. Você não gosta da imitação, Benjamin? Eu gosto. Te amo. Olha só, amigo, sabe que eu sou o GPS Man, eu conheço a cidade inteira com a palma da minha mão. E sabe quem também tem de localização? É a Esser, amigo. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e de estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Até seu time, a sua empresa, enfim. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Para você que quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada, com fácil acesso para os seus clientes e funcionários. Ó, teu filho está se formando aí, teu filho vai... se formar em direito, teu filho vai se formar em medicina, seu filho vai se formar em dentista. Aí, ó, a hora pra você comprar lá. É a hora de investir, meu. Se você então precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Atitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, aqui entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, pertinho da gente e de tudo que importa. Então ligue agora. 3663-0900 3663-0900 e fale com o consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Mandar um beijo pra Paula Gil. Paula Gil hoje fazendo aniversário, viu, Bá? E ela falou assim: o Bá esqueceu esse ano, hein? Então parabéns pra Paula Gil. Sempre lembra. O Bá sempre lembra. É Esser, zombinha. É Esser, é isso aí. A Paula Gil tem alguma coisa a ver com Raul Gil? A Esser? Com Roberto Gil? Olha, o Sombra, me admira a Esser com a gente tantos anos nesse programa. Ah. E você vai me perguntar hoje, a Paula Gil é sobrinha do Raul Gil. De Paula Gil. Sobrinha? É. Sobrinha. É mesmo? É, o pai do Raul Gil, acho que é irmão da mãe da Paula Gil. Bah, 200 anos que a Esser tá aqui, ele pergunta hoje. E o pessoal, acabou o ódio com ele no Sombra lá? Não sei, porque o Ralf e o Alan estão viajando e quando eu toco, eu mando o WhatsApp. A gente conversa aí com eles. Esse pessoal toca chega o nome nessa do época, Sombra. Cara. Você tá brincando. Os caras já estão no primeiro mundo faz tempo. Você não vai ficar respirando o Natal daqui. Natal, imagina. Imagina. Vai dar presente de Natal pros seus filhos. Vó Olímpia! Meu amor. Boa noite. Boa noite, vó. Obrigado pelo bolo que a senhora mandou no fim de semana. Muito bom, era hein? Era de dois dias atrás, viu? Você vê, E tem bolo que quanto mais faça, melhor fica. Faz não um é? Bolo, dá um bolo pro igual... Pagani, meu amigo Didi da rádio. Você faz assim, ó, vou dar a receita. Que ele gosta que põe nesse bolo. E cenoura, cenoura, ovos, suspiro, marshmallow, caraca, chocolate. Clarice, hein? Ele gosta que também bastante açúcar, maionese, mas pra que tudo isso? Feijão gelado, bacon e o que cada sobrar larica. Da pizza de dois dias você coloca junto. É o tipo de pizza que ele gosta, né? Laricas Bar. Alecrim, não se mistura. Viu? Não se mistura doce com sargado. Mistura, sim. Fica bom pra caramba. Agridoce. Mas fica bom, você nunca comeu. Dependendo da situação, é aceitável. É. Quando convém. Esse alecrim fala tanto. Quando convém, viu? Quando convém. Mas é Benjamin. Benjamin. Você falou alecrim? Alecrim, é. Alecrim. Ó, alecrim. Hoje tem a segunda volta da parte do amigo... No quê? O amigo secreto da vó hoje? É. Parte 2. Parte 2, é. É, segunda muito volta. Muito bom, hein? Muito bom. Você que não ouviu a primeira, pô, a pelo menos a segunda vai, tá? Você vai ouvir. Ah, ele gruda em mim, não sai. É Valoninha. Ele vai estar, viu? Olha, o Avaloninha é o melhor, hein? É, mas você fala isso e ele fica se achando, viu? É? Ai, fica achando, sabe? Eu gosto do Avaloninha. É estrela, bom, né? Bom, vamos continuar as manchetes do Estádio 97. Na oferecimento da BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai para curtição. Bom engove para você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Chama aí, seu Bento. É o último, Corinthians. Antes de você falar, esqueci. Que notícia triste hoje em São Paulo, né? Pegou fogo no museu, né? O Museu da Língua Portuguesa incendiando, meu, olha, parece filme de terror, cara. Olha que desgraça. Pecado, né? Olha, que absurdo. Já quase não tem, né? Onde fica? Onde fica? Não sei. Aqui perto da luz. Na luz. Na luz. Caramba. Olha que terrível isso, cara. Pecado. Perdendo patrimônio. O Mota já tinha assassinado, agora destruíram o museu. Eu queria saber por que serve esse museu. A língua portuguesa. Ninguém sabia. Ah, pra que serve? Do museu. Ah, a fatalidade, pô, muito triste. E é um prédio histórico tão bonito, né? É. Porque o conteúdo é todo digital, então tudo salvo. Pelo que eu vi no incêndio, acho que infelizmente foi pro saco. Não, mas o conteúdo. Ah, mas o moto, os livros ali, milenares, velho. Tem jeito, né? É um prédio que é triste. Patrimônio. Tomara que ninguém tenha se ferido, pelo menos. Vamos lá, Bento. Ô, amigão. Opa, hoje enfim, parabéns, né? Corinthians, por ter sido o último sul-americano que foi jogar no Japão e tomou tapa na cara de europeu. Parabéns, Corinthians. Quê? É verdade mesmo. Quê? O quê? Que foi? O último sul-americano que foi jogar no Japão e não tomou tapa na cara de europeu. É mesmo? Europeu e africano também, porque teve um aí, viu? Aí, porque o seu time da moda foi lá e perdeu pro Mazembe, mano. Tomou o carrinho no chão lá com o goleiro lá. O outro lá também foi jogar lá, foi com o Raja Casablanca, não foi com o Atlético que tomou fumo? Não. Tomou fumo aquele também do goleiro que... Não, ali foi o Kidiaba, foi o... Foi o Inter, né? Mazembe. Foi o Inter, foi o Mazembe. O goleiro ficou fazendo aquela dancinha lá? Foi. Ali era o Kidiaba. Então, mano, parabéns, Corinthians, mano. Até quando não joga, o Corinthians é embaçado. Ah, e hoje, inclusive, o Bento, só um parênteses aí também na informação que você já vai trazer do Corinthians. Vocês que ficaram falando, invasão do River, invasão do River, invasão do River. O tonto do Portuga que tava falando, invasão porque... do River? É. Não, teve. Não teve. É uma quantidade significativa. Teve sim, né? 20 mil torcedores do River. E nenhum de olho puxado. É... 20 mil. Não importa. O importante é o cara tá lá torcendo pro clube. E tem um monte de argentino que fugiu pro Japão pra trabalhar assim. Tá? Tem um monte de argentino botando lanterna de carro lá também. Tem sim. O próprio jornal Olé, ele reconhece, ele faz uma menção do Américo Gatto, exaltando a presença dos torcedores do River, que quebraram o recorde do próprio clube no Japão, levando 20 mil pra lá, certo. E reconhecem que o Corinthians ainda teve o maior número de torcedores presentes ali no jogo do Corinthians. Agora, ali que foi 30 mil. Mano, mas é interessante isso, né? Porque assim, é indiscutível, beleza, né? Que teve 30 ou teve 20, mas para um país com uma população tão menor que o do Brasil, foi um feito maravilhoso da torcida do River, né? Claro que foi. Porque se o River mandou 20, se o River mandou 20, com um câmbio pior do que o nosso, né? Ou seja, tinham 20, não sei se mandaram 20, né? Porque assim, também do Brasil não saíram 30 para ver o Corinthians. Sim. Né? Tanto é que, não, saíram bem menos. Nem 28. Depois eu vejo os dados aqui do consulado de Tóquio. É, mas o que tem a ver o consulado? É que eu emite os vistos. Não, mas se você não sabe, quem tem o passaporte europeu não precisa de visto pra entrar no Japão. Ah, tá, entendi. E tá. 80% da torcida do Corinthians tem o passaporte comunitário. Exato. Ei, ei. É, imagina. Vai, Benjamin. É. Você é muito mas, cara de pau, mas você véio. Vê, né, pra uma muito população tão menor que a do Brasil, e ter 20 mil torcedores do bastante, River, né? Por isso precisava ter 100 do Corinthians proporcionalmente. Não, pelo contrário, porque a torcida do Corinthians foi pra lá com o intuito de ver a partida. O torcedor do River foi pra lá pra ficar. Pra permanecer. Ah, eles praticamente fugiram da Argentina. O torcedor do River vendeu casa, vendeu carro. Pra que vendeu o torcedor do River, né? Não tô diminuindo, tá, que ele eu quer. Tô constatando quê, um né? fato. Mas não dá tô o que ele quer. Momento fanfarrão. Foi louvável que a torcida do River fez. Ah, pronto. Agora tá satisfeito. Vai. Mas é verdade. O Olé falou do Corinthians. Mas fala do Corinthians aí, velho. O Corinthians hoje finalizou o Marlone, que eram três, agora virou quatro, hein? São 4 anos de contrato, a princípio eram 3. Já postou a foto com a camisa. Já, agora sim. Agora 50%. Mesmo... É. E mas então o Marlone, né? Fica aí, mas não, né? Primeira vez no Corinthians, 4 anos. O Marlone muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Com relação ao Marlone? Que esse cara veio pro Corinthians, juro por Deus. Merece. Cara, esse cara é muito feliz. Início, pra né? qualquer time grande que é esse cara jogador, fosse. Bom jogador. E uma outra informação a respeito do Marlone, ô Bento. Qual? Marlone tava igual o Doc, né, velho? Não tava na conta, mas tá. Ainda não tinha sido compensado, não. Mas já estava praticamente acertado, né? Desde a semana passada aí. E às vezes quando é doc, né? A gente fica na expectativa. Pô, a gente fica entrando lá, cair, e né? fala, entrou. Aí você liga pro fulano, fala, fulano, o doc não caiu. É. Não, peraí, depois da 18, aí não dá. Entrou. Ainda mais na minha conta, que vive no vermelho, velho. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Marlone aí, eu espero que ele seja feliz aí. Vai jogar no maior time da América do Sul, em termos de estrutura, elenco, treinador, enfim. Eu acho que o cara vai dar certo. E com relação ao Corinthians, ainda bem, o Corinthians ele conseguiu passar e agora assumir a liderança do ranking nacional de torcedores. O ranking oficial, Domenico Gatto. É o RNT, né? O quê? O ranking nacional dos torcedores? Que é isso? É uma associação? É RNT. O que determina oficialmente, Domenico, é aquele por um futebol melhor. Ali o Inter ainda ele tá na frente. Mas segundo os próprios números que o Inter apresentou, hoje o Inter ele tem uma quantia aí de 112 mil sócios adimplentes. E naquele ranking, o Inter está com 130 e pouco, 140 mil. Né? Então o Palmeiras passou também. Passou, porque no ranking de adimplência, o Corinthians está com 135.467, seguido pelo Palmeiras com 126.903. Eles caíram, né? E o Inter está agora na terceira posição com 112 mil sócios adimplentes. Porque não adianta nada você falar, tenho sócio aqui, tenho 500 mil sócios, mas se você tem 50 mil que, pagam, que né? são os caras que aliás, pagam e trincam com a mensalidade ou com a anuidade, é esses 50 que você tem que ter como parâmetro. Então o Corinthians aí assume também aí a liderança desse ranking. Uma receita importante para os clubes, né, Domingos? Lógico. Vai em relação, mil, lógico, não tenho dúvida. Em relação. Como assim, você está tirando sarro? Lógico que não. Vou tirar sarro do negócio. Que é, quando é pra falar eu sério, tô tirando o saldo. O senhor fez um jeito de ter. Porra, eu tô tirando o saldo do negócio que gera receita pro clube. Eu queria perguntar, de jeito nenhum. Eu queria perguntar pro Alexandre Matos. Alexandre Matos, quantos sócios torcedores do Palmeiras já tem? Torcedor palmeirense. Seja você também sócio torcedor. Nós já somos 130. Não, 132. Não, mas de novo vai aumentar? Falta você, Domênio. Seja você também torcedor. Seja você palmeirense, seja você torcedor do Palmeiras, da agremiação Palmeiras. Foi você que meteu fogo lá no Museu da Língua Portuguesa. É. Oi, deixa eu só prestar, antes do Sombra da Continuidade do programa aí. Não, prestar até as minhas condolências aí. Quem morreu? A Miss Universo, Benjamin. Bora, mas que gato. A Miss Universo da... Filho Jesus. Coitada da moça, Domenico Gatto. Bora, mas que fizeram com a moça lá, hein? A Miss Universo lá da... É a Colômbia, né? Que tiraram o título dela e deram lá pra... Foi pra Filipinas. Colombina. Pra Filipina. Malandro. Mas sabe o que gafe, mano? Hein, velho? Ah, mas Domenico, na boa, a Miss da Colômbia lá era mais top, hein? Sim, era mais bonita. Mas era mais bonita que a outra. Mas, porra... A outra parecia uma traquina. A mais bonita pra mim era a americana, tá ok? Cara, jamais americana foi a terceira. Pra mim era a mais bonita. A brasileira também é bonita, velho. Dá, vou dizer uma coisa pra você, dá pra vocês... Não, então assim, RG. O locutor lá oficial, do troço lá da Miss Universo, ele pegou e trouxeram pra ele o papel de quem tinha ficado em terceiro lugar e, consequentemente, segundo e primeiro. Aham. Só que a campeã ficou na rebarba ficou na rebarba do papel. Então ele meteu o dedo em cima pra pegar e tirar. Ele não viu. Ele viu lá, terceiro lugar, Estados Unidos. Mandou o terceiro lugar, Estados Unidos. Aí ele viu que só tava escrito lá como segundo lugar lá, a Colômbia. E não tinha lá mais nada. Ele mandou falou, bala. É a Colômbia, velho. E mandou Colômbia como Miss Universo. Nossa. Meter a coroa na mulher, abaixa, velho. A mulher coroa. Saiu pulando. Não, mas vocês viram o papel? Aí o que aconteceu? A Filipina saiu e ficou no cantinho com a flor dela, lá, junto com os Estados Unidos, lá, que tinha perdido, né? Aí o cara voltou e a mulher lá na frente, rapaz, comemorando. Nossa, lá, com coroa, com buquê, com uma faixa de Miss Universo. Aí o cara vem e fala, desculpa, gente, eu errei aqui. Aí explicou que ele tinha posto o dedo em cima. Demais, aqui, pô, isso foi pior que a bandeirada do Pelé na Fórmula 1. Pior, foi uma das mais... Aí ele falou, quem ganhou foi Filipinas. Aí a mulher de Filipinas falou, como assim? Que porra é essa, né? Tá complicado. Nossa. Aí ela foi lá no meio. Aí eu não sabia se ela ia no meio. Aí arrancaram a coroa da outra, velho. A sorte deles é que o Pablo Escobar tá morto já. Coroou e descoroou, velho. Esse só aquela missa ali tá com a... Eu só aquela missa que tá com a coroa, eu não deixava tirar da minha cabeça, não. Eu ia embora, velho. Ia embora com a coroa. F o evento, velho. Pô, lógico, mano. Você viu que toda coisa constrangedora. Uma missa aqui no Brasil que tomou a coroa da outra... Foi. Teve uma amiga aqui no Brasil que tomou a coroa da outra, falou que não, tava sendo roubado, quem tinha que ganhar era ela, foi lá e tomou agora, a coroa e a faixa. Eu já me senti, eu já tive um problema desse, que eu me senti durante 4 segundos. Não foi igual da Miss, que a foi eleito como... Miss? Não, cara, eu tava numa eleito? Festa. Não, eu tava numa festa. Dá tchau ao Miss, Benjamin. Não, eu tava numa festa e isso aconteceu. É Mr. Bertioga? Não, não é Mister. Eu tava numa festa e o amigo meu pegou o microfone, o cara estava totalmente alcoolizado. Alô, você! E pegou o microfone e começou a agradecer um por um, mas mesmo não queria um gambá, velho. Quando ele chegou em mim, velho, ele falou, quero agradecer, olhou pra mim, falou, a presença do Benjamin Steinbrück. Benjamin Steinbrück é o dono da Vale do Rio Doce. Sim. O e cara, você? Eu sou um pé rapado. Não, durante 5 segundos, cara. Eu achei que eu tinha avião. Você se sentiu... Me senti um milionário. Aí ele olhou travado e falou, desculpa, Benjamin Bach. Eu fiz assim, ó, eu me senti igual a Miss, cara. Então, juro por Deus, ontem, viu, né, quando eu vi isso, eu me vi. Eu falei, tadinha dessa Miss. Você chegou a ver, Benjamin? Você viu? Você viu? Ah, eu vi, eu não assisto, não tava assistindo. Não, também não tá assistindo, mas eu vi hoje. Depois, eu vi depois, assim. Nas... Coisa bizonha. Agora, é, mas é sacanagem com a mulher. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que poderiam fazer? Meu alcance, deixa do erro? Supondo que no lugar da coroada, que perdeu a coroa, fosse Domênico Gatto. O que aconteceria no palco do evento? Hoje? Se o Domênico fosse eleito o total da Miss lá... Hoje eu não tô... O que alguém está louco? Aí tira do Domênico e põe... dá pro Mota. Eu te falo o que aconteceria. O que aconteceria? Uma chacina... O teatro ia ser incendiado. Você imagina, tirar a coroa do Dodô. Quem ganhou a coroa não ia ter nem a cabeça pra colocar a coroa. Não dá pra fazer isso com a Domênica. Porque a Domênica tem um braço esponjoso, não é igual bicho. Braço esponjoso? É verdade, quando ela balança, parece uma onda. Não, eu jamais faria uma coisa dessa. Mas que é errado, é, podia deixar o erro. Oi, errou. Ficava as duas, né? Quem quer saber? Eu colocaria as duas. Dado pros dois. Eu colocaria pras duas. Por exemplo, Aguinaldinho, você daria pros duas. Dois? Daria pros dois o quê? Se fosse o menino da coroa. Você daria a coroa? Com certeza, daria minha coroa, daria minha moeda, daria tudo. Como é que você pega no tivesse que escolher o Mr. Universo, o Domênico e o Richard Gere. Você daria a coroa pra quem, Aguinaldinho? Eu não vou falar a pessoa, mas eu daria pra Miss Casavente. Miss Casavente. Já pensou, Domênico, você com uma faixa? Miss Casavente. Ô, Benja, sim ou não? Meu pé, Benja, sim ou não? Nesse clima de Olimpíadas, você que gostaria de levar a tocha ou não? Não, que já escolheram e quem vai levar é o Marcelo D2. Aí é da hora, irmão. É. Bom, vamos lá, vamos começar o programa trazendo os ouvintes ao vivo. Imagina, começando pelo momento mesmo. Sem parar, agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Dodô. E hoje nós vamos discutir muito sobre esse negócio da Miss. É que a gente quer saber muito a opinião dos ouvintes. Alô, Mimo Domingos Moraes. Olha, uma mulher. É quem fala? Viviane. Tudo bem, Viviane? Tudo ótimo, Dodô, e vocês? Graças a Deus, Viviane do quê? Viviane Soares de Souza. Soares de Souza, quantos anos, hein, Vivi? Eu tenho 39 anos. RG número 2, segunda-feira, 3.9, tempinha e chuva, não chove, depois chove de novo, depois para. Pode ser que sim, pode ser que não. É, pode ser que sim, pode ser que não, como você disse no começo. É melhor, Domênico, sempre. Sim. O que que é sempre? Está na condição de Viviane do que Mortiane. Né? Ah, sensacional! E um abraço pro Viviane, que não consegue falar Yahoo! Não consegue mesmo. Verdade. Um abraço pra ele, tipo, falando com ele esse fim de semana. Gente, um abraço pra Viviane Araújo. Você gosta da Vivi? Não me atende mais. Mas ela vai casar com o jogador. A Vivi foi a última mulher que eu peguei. Verdade. Foi a última? Porque você não é casado com uma outra? Deixa Graciane. E ela falou o seguinte: você não faz academia, não tem sexo, é verdade? É verdade, com certeza. Enquanto eu não levanto 3 de 15 com 500 quilos no peito, eu não consigo pegar ela com jeito de satisfação. Ó, deixa só corrigir. Olha igual esse belo. Os caras estão aqui me corrigindo. O Benjamin Stenbrook não é da Vale do Rio Doce, é da CSN. Quem não sabe disso, cara? Os caras estão atentos a tudo. Uma coisa simples. Os caras têm bagaça igual, mano. Ô, os caras têm o brother, velho, você não sabe disso. Não, não é meu brother. Tá bom. Ô, Viviane, qual que é o bairro que você mora? Casa Verde. Ah, nós aí. Perto do... Eu morei aí perto do Levilage, da Esser. Ah, é? Moro bem pertinho. Ô, Vivi, quer disputar a Miss Casa Verde com a Domênica? Ouro Grosso, é verdade. Ouro Grosso? Mas eu morei na Vila Maria por 36 anos. Eu casei agora e fui morar na Casa Verde. Mas você sabe que ela na praça, lá, Ouro Grosso, ela começa... Ali perto, porque ela tem um nome um pouquinho diferente ali, um trechinho dela, né? O nome muda, ali perto da Brasilene, depois ela vira Ouro Grosso. Ouro Grosso? Começa ali na Casa Verde, a Ouro Grosso atravessa... Cala a boca, pô! Porra! Vocês estão chatos, velho! Aí a Ouro Grosso vai até o Parque Peruche. Ah, é? É, então, tá vendo? Olha, uma pergunta... Eu vou chorar. Viviane, uma pergunta agora de extrema importância. Você morou durante 36 anos na Vila Maria... A 3, você mora na Casa Verde. A sua manicure fica em que bairro? Minha manicure fica na minha casa, eu que faço. Ah, porque agora minha é uma tendência, hein? Fabiola. Ô, Viviane, o Olho Grosso fica perto de Peruche? Oi? Oi, tudo bem, Vivi? Domênico, toma conta disso aí, Domênico. Ele toma bastante. Esse chulé não é meu, não. Esse chulé. Como a praga aqui. Parei, Domênico, por hoje eu prometo que eu parei. Já deu todos os créditos pra você hoje. Ô, Viviane, a gente tava falando aqui. Não, primeiro vamos fazer a identificação completa, nome, pai. Identificação que é. Você quer fichar ela? Vamos fichá-la. Vamos fichá-la. É o data bar, mas ela não. Só falta o time dela. Só falta o time. São Paulina. São Paulina. Ô, Viviane, não, mas pera só um minuto, você tá chato. Ô, Viviane, mas é verdade esse negócio aí, não tô brincando, não. Que tem de marido agora que quer ir junto com a mulher na manicure. Você viu uma matéria hoje, passou na BBC de Londres? Nossa, a BBC de Londres, acredito muito. O negócio teve uma repercussão tão incrível que a BBC fez uma matéria aqui no Brasil sobre as mulheres que vão à manicure. E eles pronunciando Fabiola, você vai, Fabiola. Fabiola. Olha a proporção que tomou o negócio. E o kit, o presente mais dado no Natal foi o kit manicure. O Bá colocou na mulher dele agora um chip. Tá chipada? Que susto, né? Ah, é mais fácil ela colocar nele, velho. Quando é mais fácil ela colocar nele. A Taizinha vai manicure, ela falou, ó, tô aqui, você dá uma inspecionada ou não? Não, tranquilo. Agora não mais. Ô, Benja. É que ela vai com a mãe, ô tonto. Agora não mais, eu acho que não, agora vai ficar atento, né? Agora o negócio pegou, viu, bicho? Pegou. Agora a mulherada tá ferrada, hein? Agora ela fala que vai no mercado. Ah, na manicure o cara vai desconfiar, então vai no mercado. É, cada um dá o nome que deseja, né? Só que é o seguinte, né, bicho? Foi no mercado, cadê as compras, né? Não, fala, não tinha promoção que eu queria. E na unha? Na manicure, quando fez a unha? Ah, quem vai reparar? Você repara na unha da louca? Mas agora começa... Então, mas como fica você três disse... horas no meu hotel transando. Pega 15 minutinhos e faz a unha ali mesmo. Ai, que horror, Sombra, meu Deus. Ai, não é assim? Não é. Não, deixa eu perguntar. Homem e mulher traem, velho. É normal. A Viviane é muito pudica. Amandinha, quando você vai à manicure, quantas horas você fica? É, eu tenho uma manicure... É aqui perto aqui da rádio. Aqui perto da rádio? Desce ali a Alameda ali, direita, né? Aí eu vou lá, eu faço a unha e volto com o batom tudo estragado. Pô, mas que é isso? A manicure fica te beijando? E quem é homem que faz as suas unhas? É porque várias vezes eu tenho que fazer... É homem, claro que é. Ele tira a cutícula? Como é que ele é? Tira a cutícula? É. Ele arranca tudo. Nossa, bicho, essa imitação me dá um tesão, velho. Ah, não, você é uma bichona, velho. Você tá vendo o Rude do outro lado, velho. Não, é possível. Eu tô com o olho fechado na imaginação. Você fica, como que você imagina? Não. Como que você imagina a Amanda? Que nojo. Olha, a Amandinha que eu imagino é a seguinte: loirinha, branquinha, né? Porque ela tem a pele, a canelinha, parece uma pupunha. Depilada. Não, eu pareço aquela Pocahontas. Nossa. Mas, ô, Amandinha, quem é que faz a unha pra você? RG, tira a mão da minha perna, tá? Obrigado. RG é safado, quem né? Quem bota a mão na sua perna é outra pessoa, não sou eu não, velho. RG tá muito safadinho, você pode me né? responder, Amandinha, quem é que faz a tua unha? Eu queria ver ele sentado quem naquela cadeirinha. Minha unha é um homem de 1,32, delícia. A gente brinca de planta carnívora. Como é que é isso? Planta carnívora? É. Como é que nossa, é isso? Explica. Que é isso, gente? Ele... No corpo da Amandinha tem essa carne? Tem. Tá... Ele põe o galho. Ah! Ai, que horror! E a plantinha come o galho inteiro. Não, puta, vai! Imaginação. Mas ó, tem 1,32m, pô, tá ficando imagina quente. Imagina sobre aquela cadeirinha tá de manicure. Como, você viu aquela cadeirinha de manicure? Como dá mais dica, dá mais dica, Amandinha. É, ele usa camisa polo, algumas vezes com a gola por cima. Não olha estranho não, é só pra mim. Ele levanta a gola pra você. É, mas eu não gosto. E a barba? A barbinha, cerrada. Porque quando ele faz isso já... O orgasmo já vem. Não! A cara do mano. Ah, não. Essa risada é pior. Amanda, risada de porquinho. É, aí brocha. É pra tirar a mão da minha perna. Aí brocha, velho. Aí não tem jeito. Já tava quase chegando lá, né? Pelo amor de Deus. Ô, Vivi. Oi. Você já brincou com mais de um homem ao mesmo tempo? Quê? Meu marido tá ouvindo. Aí ele tá mais interessado ainda. É, aquela fantasia hoje, tá? Chegando Natal, né? É, já fez as compras. De Mamãe Noel. É, né? Ele fantasiado de Papai Noel. E o saco cheio. É? Aí sim, hein? Pode ser. Ô, Aguinaldinho, o saco tá cheio? Olha, não provoca. Não provoca. Você já brincou de strip, amigo secreto? Como é que é? É, quem você tira um pedaço de roupa e assim vai. Até rolar uma suruba. Meu Deus. Ô Viviane. Oi. Você viu essa história da Miss aí que anunciaram ela campeã, vencedora? Então. Aí o cara se enganou e falou: não é você, é da outra. Arrancou da cabeça da outra. Deram pra menina. Se você fosse a Miss vencedora, como que você ia reagir? Eu faria que nem o mano, não tiraria a coroa por nada e sairia correndo com meu lógico, primo lá com a minha correndo faixa. Não, lógico, fecha a mão e fala, errar. Vem tomar. Lógico. É minha, né, mano? É, mano. Lógico, é minha, mano. Ninguém tira. Eu abraçaria a coroa, não deixava tirar, não. Fazer um escândalo na TV. Ó, a outra lá, eu vou pegar até o perfil do cara aqui no Instagram. A colombiana fez o quê? Ficou chorando? Como é que foi? Eu não vi o resto. Ah, eu não vi também. A gente vai tentar manter contato. Mas infelizmente, chegou uma informação que um bombeiro morreu lá no local do incêndio. Que coisa chata, né, velho? Nossa, um herói, né? Foi tentar lá, né, apagar lá o incêndio e acabou falecendo. Que pena, bombeiro, mas tô vendo aqui as imagens, Domênico, o incêndio tá... Não, tá feio. Absurdo. Mas é chato, perdeu né? Grandes bombeiro, né? Bombeiro, pô, muito triste quando um bombeiro morre. É pô, mas a colombiana merecia ganhar, hein? Merecia, muito mais legal que a colombiana outra. Colombiana é meio Sofia Vergara, ela, não é? É. Eu seguraria a taça e não soltaria jeito nenhum também. É lógico, vai embora. Mas eu vi também. Eu faria um escândalo na TV, acabava com o concurso, velho. Acabava o concurso. A menina nem esperava, velho. Ah, mas acabava aqui da Filipinas. Mó cara de traquinas, velho. Mas ela não pode entrar com processo? Porque agora todo mundo pode entrar com processo contra ela. Mas vai alegar o quê? Que o cara errou? Mano. Até porque deve ter... uma expectativa diante de... Que ela ganhou. É, mó bullying, né? Que ela sofreu bullying. Danos morais. Grave Dendo... consequência então, psicológica. Mas... ela por alguns minutos. Onde foi esse? Tô pensando com a cabeça foi... dela. Las Vegas. Eu sempre arranjo uma brecha aí pra jurídica, não é? Você é advogada, Vivi? Não, não sou. Você faz o quê? Eu sou secretária. Secretária de. Do lar ou secretária de escritório? Não, secretária de escritório. Diese é o nome. Aí você sim. Já ouviu falar, o Sombra. Diese? É. Pode. Sim, claro. Sim, imagino. Lógico. E tá agora de férias coletivas? Não, tô no trabalho. Aqui tá chovendo muito e tá muito trânsito. Eu resolvi ficar e falar, vou ligar pro estádio 97 e hoje deu certo. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, não está trânsito, viu? Não. Não, tô falando sério, não tá. Não está mas, trânsito. Mas, eu tô aqui no centro, aqui na Aurora. Ah, então, mas é porque o centro... conhece, bem, é porque o centro tá complicado hoje, toda a região ali, por causa do incêndio. Mas eu vou te falar, eu tava perto, o problema não é o trânsito, o problema é que tava uma chuva, tava muito perigoso de andar em São Paulo, muito. Não, realmente. E agora, pede pro pessoal do IES mudar aí, né? Trabalhar na Aurora deve ser ruim pois pra caramba, mas hein? é um prédio doado, entendeu? Ah, entendi. Porque a gente, a Jazz aqui não tem fins lucrativos, né? Perfeito, perfeito. Então, e a gente tá na Aurora, mas é divertido, viu, Sombra? Eu vejo cada coisa. O que, que você já viu de diferente? Ah, quando uma vez eu cheguei aqui às 8 horas da manhã pra uma reunião e tinha um rapaz correndo pelado. Isso. Tem várias coisas. Ele tava de óculos? Ah, não. Isso? Tá louco? Você é pelado, seu animal? Tem você de óculos aqui agora. Ah, é? Vocês olharam pra mim? Vai pro inferno vocês. Não olhou, não. Ah, param vários carros aqui. Corolla. Opa! Carrão preto. Corolla já é comigo. Abemos, que cor? É. Preto. Abemos o integrante do programa. O senhor se enganou ainda. A pergunta então, principal, Benjamin. Eu nada a ver com isso, velho. Então, carro preto, sempre bem bombadinho, os caras que passam aqui e saem com as travecas. Mas peraí. Sombrinha! Esse Corolla preto, quando ele passa na rua, as pessoas têm a sensação de que não tem ninguém dirigindo. Não, alguém tem, mas como os vidros são... É isso filmado? Filmado. Melhor parar. Que hora é isso, coral, mais ou menos? Coral de ti, vai, um, dois e já. Que hora é isso, mais ou menos? Melhor parar. Olha, o que ferve aqui mesmo é 1h30, 9 do almoço, sabe? Todo dia ele fala que almoça no centro. Né? Ele fala que vai até em casa, vai dar dormidinho e tal. Isso. Duas horas. Vai levar a cachorrinha pra passear. Ah, a menina precisa passear. É, eu tô tem vendo. Tem manicure com ele, as meninas precisam passear e tal. Eu tô vendo. Daí o pessoal vai aqui no Gato que Ri, sabe? No restaurante Gato que Ri. Olha aí, é o restaurante preferido dele. Não, Benjamin, nem te conta. Meu Deus, cara. Velho. Agora o expediente. O mundo da volta, velho. Que coisa incrível. Vou tomar uma água aqui, tô passando mal com você. E tem mais um integrante aqui que vai pedir uma água pro bar, gelada e com açúcar. Ah, é? Olha, a coisa tá feia, viu? Tá feio. Imagina agora o final do ano, né? Que as pessoas extravasam. Amigo secreto. Mas eles ficam fazendo essas coisas na sua frente aí? Não, eles saem. Escondidinho. Eles ficam aqui, devem ir pra um lugar mais reservado, né? Ah, na rua, daqui a pouco. O bicho pega aí de manhã e no final do expediente, você sabe, né? Porque eu tinha bar, tinha café lá, pô, no centro. Você café tinha café na Aurora? Não, na Santa Efigênia. Então toda aquela região. Você tinha loja que vendia o Elixir da Vida. Era só café. Tinha o Elixir da Vida e o Elixir da Morte. Isso. Aí a tarde no cinemão ali do lado. A gente não pode ter preconceito, não, mas tem umas coisas aqui que eu falo, meu Deus do céu. Não, pega aí. Tipo o quê? Aí, tem uma mulher que ela faz, que ela fica na Praça da República. E, gente, mas ela tem uma bunda que não existe. Não existe. Mas em que sentido? Grande, bombada, enorme. Ele colocou silicone de pneu. Não sei. Eu falei, gente, mas é horrível, né? Aí tem a boca muito grande. Deformado, meio deformado. Não é o Portuga que você tá falando? Bunda grande. Ó, o Portuga é na boa, mano. Outro dia eu tava falando com o Bota. O Portuga tá precisando fazer cocô no tanque, velho. Como assim? Para, fala aí. Como assim, cocô no tanque, mano? Calma, vou te mostrar a foto aqui, velho. Ô, Domênico. O Portuga, é a mulher dele que limpa ele, velho. Ai, que horror. Com VAP. Tá nojento. Mas é verdade, mano. Outro dia o Portuga tomou uma multa, mano. O cara pegou e falou, você tá andando sem placa, velho. O Portuga tá andando sem placa, velho. O Portuga tá precisando de placa já. Ó, quer ver? Eu vou pegar a foto. Não pode ser. Portuga paga IPVA já, mano. Ô, Viviane. Oi. Mas tem alguém aqui na mesa aqui? Eu acho que deve ter frequentado os cinemas aí da Aurora. Ah, é? Agora no... Mota! Eu? Mota, senhor Mota. Não traz meu não couro minta, pro ar, não minta. Não só os cinemas. Eu fazia isso quando eu ia pra faculdade. Os potezinhos lá. As horas. Eu bolava aula pra ir pro cinemão. É que agora eu não sei se o RG sabe, mas na verdade agora são academias. Aí embaixo tem a parte dos cinemas, tem academia em cima pra pessoa falar, olha, eu tô indo pra academia, mas aí dá um... Nossa. A pessoa entra na academia e desce. Mas a sacanagem agora é tudo enrustido, né? Antigamente a sacanagem era mais aberta, né? Era que nem o esquema do Bataclan. Antigamente era mais aberto. Os executivos falavam que ia trabalhar, tava lá no cinema. Quantas vezes você já foi num cinema desses, Mota? E como você acredita nele, Sombra? Eu vou lavar aula na faculdade pra ir lá. Mentiroso do caramba. Mas você já foi? Igual eu não. Então, porque você é tonto. Não, já é. É burro. Ele não foi e é tonto. É lógico. Você acredita? Nem no Morumbi ele foi. Oi, você nunca foi nem no... Pergunta pro Mano, porque aqui tem muito homem bombado, bonito mesmo, assim, tudo tipo gay. Humano. Não, mas, mano, não tô querendo zoar, peraí. Só que ele sai com muita travesti, né? É. E será que essas bombas não fazem algum efeito ao contrário? Isso é muito... Olha, não, às vezes... Olha, faz sentido o que você falou. Essa mina acabou vez, com a mina às vezes aqui no rádio, aqui, às vezes aqui na rádio... O Mano senta ao meu lado aqui. Às vezes ele vira pra mim e faz assim, nossa, uma coceirinha, velho. Olha, Viviane... Gente, mas é incrível. Não, é verdade. É muito, assim, uns muito bonitos, assim. Eu vejo eles com... Aí eu falei, será que tem algum efeito, remédio? Não, eu não sofro desse mal. Você tem tesão reversível? Eu não sofro desse mal, não, Vivi. Ainda bem, né, mano? Pelo menos você na face da terra. Mas pelo menos pra mim, esse mal não. Mas não o que é o Mano é paquerado pelos gays, você não tem noção. Isso é, acredito. Os aeromoços em aeronave, né? Mas não é só aeromoço, não. Lembra da cartinha? Não era só. Que chegava aqui, gente, um cara bonito como eu. E o Mancinho lá na Macy's. Aguinaldinho. É, também, lembra? Oi, gostosa. O Mano é uma delícia. Cara, o nome do cara era... Não vou falar o primeiro nome, mas chamava Mancin, o segundo. Ele colocou um H-O no final. Mancinho? Era alguma coisa, Mancinho. É. Essa conversa já tá... Por mim, esse programa nem vai pro ar hoje, hein? Mas já tá no ar, ao vivo, burro. Ô, deputado Bolsonaro, o que você faria se visse o Mota entrando nesses cinemas aí? Tava tão legal, a gente tava conversando com a Viviane. Nada contra o Mota, mas eu tenho um sonho de besuntar ele de mel e jogar ele num negócio de abelha, tá ok? Dá pra ele ser picado, não gosta de ser picado? Vamos ver, então. Ai, meu Deus, tadinho do Mota também. Você tem dó do Mota? É na paz. Um dia que a abelha picando, o Mota. Ah, uma abelhinha, vai. Uma abelhinha. Ele já levou picada bem pior, viu? Que é isso? O Portuga já enfrentou 500 mil abelhas, não aconteceu nada. A inquieta do Portuga também, pelo amor de Deus. Soletre Portuga. Portuga. Ô, Viviane, sei que você é São Paulina, né? Sou São Paulina, mas nem falamos do time. Não tem também muito o que falar, né? Como mas... não? Tem técnico novo. Não, chegou técnico um técnico novo, Edgar, que eu nem sei, eu nunca vi. Edgardo Balsa. Edgar Bolanhos. São Paulo vendeu o Maicon pro Grêmio definitivo. Ô, mano, só uma coisa aqui, ó. Saíram os cabeças de chave aí da Libertadores. Por favor, Cláudio Azedão. Vamos lá, vou informar, né? Não sou pago pra isso, sou comentarista, evidente. Vamos lá, né, mano? Ô, Imprédio, quando que vai ser o sorteio da Libertadores, Imprédio? É, parece, né, que vai ser agora o Mundial. O sorteio das chaves do Mundial agora esse ano, né? O River Plate de um lado e o Barça do outro. Já foi ontem. 3-0 pro Barça. Peraí, Vivi, vamos lá. Ó, River Plate, Boca Juniors, Peñarol, Nacional do Uruguai, Olímpia, Corinthians, Atlético Mineiro e São Lourenço Del Mar. Porquinho já tô tremendo. São oito? É, mas tá lá, né, viu? River, Boca, aí Peñarol, você pegou pesado. Nacional, Nós estamos lá, Olímpia, viu? Não é por nada, não. Corinthians, Galo e São Lourenço são os oito cabeças e tamo, de chave. Estamos, viu, Benjamin? Nós estamos lá, viu, mano? Nós também. Não, nós estamos lá na Libertadores. Nós também, tá lá. Vocês ainda precisam pegar o... Aqui é a camisa. Vocês vão passar no... Como é que chama lá? No pré. É, porque nós já entramos... É igual aquela balada que você entra no VIP, já vai no VIP. O outro ainda tem que passar pra ver se pode entrar. O cara vai analisar, né, camisa. Não passamos por isso, né? O cara te deixou sem argumento. O São Paulo tá olha na porta e fala, quem é o São Paulo? Pode vir. O São Paulo tá no Vila Mix e o segurança tá olhando assim de cima e embaixo. Ele tá olhando. Nossa. Tá olhando. Mas olha, já se fala não. Mas quando vai na balada... Costuma fazer sucesso. Não e faz volta feio. Bem, exatamente. Ah, não sei. Já fez também. A gente quando nunca apanhou na porta da balada, mas, não. Mas, ó, o São Paulo foi na balada. A gente nunca apanhou na porta da balada, não. A gente entrou. Nunca apanhou, não. Não apanhou na porta nunca. Da balada? Nunca. Mas também não. Nós já fomos nunca na porta e entramos. Nunca na porta, não, velho. Agora não sei de quem que você tá falando. Pode ter apanhado lá dentro. Lá dentro já apanhamos. Esse Domênico é tão do mal que ele se alia dependendo da rapidinho. Sei de nada. Porque o nosso time é... Nossa, só uma pergunta, mas é a Vila Meca ou já deu Ico? Fala com ele, Mota. Fez a pergunta, Viviane, conversa com pessoas. Você é a favor de hoje o técnico de São Paulo é argentino, né? Você isso. É a favor de técnico estrangeiro? Bom, quando chegou o Osório, acreditei muito no trabalho dele e eu gostei das mudanças. Então eu vou colocar, dar um crédito também pro para esse novo técnico argentino. Mas acho que não, o problema não é só o técnico, né? Não. São jogadores também. Então, tomara que ele consiga construir um time bom para a Libertadores e que possamos fazer um bom time, né, para 2016. Porque passamos por muitos problemas, né? Tanto no campo quanto político. Eu acho que o São Paulo é um time grande, tem que entrar nos eixos, acho que tem que ser devagar, tem que ter paciência com o técnico, né? Uhum. Mas eu acho que vai valer a pena. Eu vi uma matéria, eu vi o debate do Bate-Bola, né, do ESPN, e eles falaram muito bem desse técnico, como se mostraram números, mostraram que ele tem melhor que o Osório em marcação, em colocar o time pra frente. Eu acho que... Eu coloquei um crédito, gostei, assim, fiquei bem feliz. Agora a gente tem que pôr isso na prática e conseguir realizar o que a gente sempre fez lá atrás, né? Inclusive, na sexta-feira, passou no Esporte TV, São Paulo, Liverpool. Nossa, eu chorei, emocionada, porque o meu time era aquilo, entendeu? Tá certo. Ô, Viviane. Oi. Agora, lógico, o Balsa não conhece muito aí da base de São Paulo. Mas seria importante que desse uma olhada, porque o São Paulo ontem ganhou mais um torneio sub-20. Sim. O time sub-20 do São Paulo ganhou mais um torneio, foi a Copa Rio Grande do Sul, ganhou do Galo na final. Isso. Não é? Já havia ganho dois outros torneios durante o ano. Uhum. Eu acho que, assim, uma coisa, lógico, você jogar uma Copa sub-20, às vezes você pega um time bem montado e ganha títulos. Agora, esse time sub-20 do São Paulo ganhou 3 títulos esse ano. Ganhou a Copa do Brasil... Ganhou também ontem a Copa do lado do Rio Grande do Sul. Isso. Né? Agora eu não tô lembrando também do terceiro time. Também a Copa Sub-20. Hã? O Sub-20 tem muito fruto ali dentro, viu? Bom, ganhou 3 títulos. Olha, e há alguns jogadores ali que merecem ser melhor observados, né? O Davi Neres, o Joanderson, o centroavante. Tem ali o volante, o tal do Banguelê. Né? O goleiro Lucas Perri. O lateral esquerdo é bom também. O Inácio, você achou bom? Inácio eu já vi em outros jogos também. Esses ainda não conheço, né? Que ainda tô, eu ainda tô no João Paulo, aquelas. São Paulo já tá no principal. Agora já tá no principal. Acho que tava mais na linha desse pessoalzinho, mas esses eu não assisti, também não acompanhei os jogos. Você não acha, Benja, que assim, um time ganhou 3 torneios esse ano. Deve ter alguma coisa de interessante nessa equipe para puxar para cima. Acho que independentemente do time ter ganho ou não, o Sport Recife não ganhou e todo mundo tá atrás de um monte de jogador de lá. Acho que o time tá jogando bem, meu, vai atrás, meu. Não tem mais, mas tá falando da base, né? Da base. Pessoal faltando de base. Mas tô falando também da base, independentemente de se ganhar ou não ganhar. Somente nesse momento que o São Paulo tá sem dinheiro. São Paulo dinheiro. Não tem muita alternativa. Tem que pegar. Hã? Tem que testar, testa no Paulistão. Põe os moleques pra jogar, cara. Pega o Paulistão aí e testa. O lateral direito traz também, dois, viu, três jogadores de fora aí. Olha, nesse torneio, o São Paulo passou por Criciúma, Flamengo, Chapecoense, Grêmio, Goiás... Eliminou o Palmeiras na semifinal e ganhou do Galo na final. Ou seja, não foi... Bons times. Mas a prioridade da base não é ganhar. O ganhar é aquele bolo... Mas em tese, se você ganhou, é porque o time produziu com mais qualidade para vencer. Eu sei. Se você produziu com qualidade, porque teve jogadores para fazer isso. Sim, exatamente. Isso só ratifica... E tem que ser observado esse pessoal. Não é possível que São Paulo não tire... Os ingredientes do bolo são bons. Não tire ninguém daí. Não é possível, Os ingredientes do bolo são Viviane, bons. Olha. Vamos torcer para que isso aconteça, né? E vamos torcer pro Lugano voltar. Ai, lógico. Eu tava meio contra... aí depois do dia do despedida do Rogério Ceni, sabia que ele é amado, claro, mas assim, eu acho que a gente precisa de urgência de um líder, de alguém que se coloque em campo, seja vibrante em campo. Eu acho que chegou a hora dele voltar, sim, de retornar. Beleza. Ao São Paulo. Feliz Natal pra você, bom ano novo pra você, obrigada. Tua família, tá bom? Obrigada, Sombra. Também desejo feliz ano novo, um ótimo ano pra vocês. Vocês são incríveis, eu dou muita risada com vocês e desejo Feliz Natal para todo mundo. Para você também. E juízo aí na região. Sua família. Não, tranquilo, RG. Muito sucesso. E aí pra você também, aí bastante sucesso para você. Queria mandar só uns beijos e abraços rapidinho, Sombra. Manda. Por favor. Ao Benjamin. cara de nojo. Um beijo pro meu marido, Rodrigo. Beijo pra ele também. Amo muito ele, viu, Henrique? Também. Vai ganhar um cartãozinho tapa na camurça. Não faz mais que obrigação. Né? É Débora, Marcelo, Gustavo, Guilherme, que são meus primos. Um beijo, estão escutando. Manda pro cara do Corolla Preto também. É. Ah, é, né? Um beijo pro Corolla Preto. Meu Deus, que eu fui arranjar pra falar pra vocês. Mas um beijo pra todo mundo, tá bom? Tá bom. Tá bom, muito obrigado, viu? Valeu, um beijo. Tá, beijo, tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Continuando com o momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Vamos lá. Alô? Alô? Alô? Quem fala? Gilberto. Gilberto do quê? Tá com a vontade. Gilberto Conde Conceição. Ô, Gilberto, você quer uma dose de adrenalina na veia, velho? Ou tem outras coisas também. Um minutinho só. Fica na portaria, quer ver? Não, não, é que eu vou passar o pessoal me escutar. Um minutinho só. Vai botar, botar no alto-falante, velho. É. E... Olha lá, vamos ver o que o cara vai fazer. Eu acho que ele está muito devagar. Alô, alô. Fala com ele. Oi, amigo, qual o seu nome completo? É Gilberto Conde... Conceição. Gilberto Conceição. E quantos anos? 4-4. 4-4, RG número 2. Olha lá, 4-4. Ah, mano, que saudade. 4-4. Que saudade, viu, mano? Ah. Quando Dirty Harry. Quando eu brincava de conde-conde com a Conceição. Né? Ah, como é que é isso? Conde, você brincava muito de conde-conde? Ah, era legal. É, você rolava, mas... Isso, mano. Vai, de primeira, na lata. Uma mulher que você gostaria de brincar de conde-conde hoje? Tem muitas. Ah, tá vendo? Suzana Vieira. Inês Brasil. Angelina Jolie, eu gostaria de brincar. Falou a Angelina Jolie. Mas vai passar vergonha. Gostaria de brincar de Suzana. É verdade. Você vai passar vergonha. Que ela gosta de uma coisa exótica. Mas pelo menos vou brincar, ué. Ah, não, mas a RG, vai na realidade, velho. É igual o dia de princesa. Ué? Isso aí faz um mal você da porra. Você escolher quem? Quem que você quer? Você poderia. Fala, você vai. Poderia aí? Não, eu poderia, porque, ó, eu tenho um shape legal. Ah, eu pareço Brad Pitt. Não, isso não deve levantar meio centímetro, mas é tanta bomba que tem ali. Isso, é um desafio. Mas hoje o Benjamin, hoje? Mostrou um vídeo de uma menina que ela tira o pepino inteiro da bunda. Todo mundo, não, mas é lixo, rodou o mundo. Então, esse negócio, RG, por exemplo, é lixo, eu não sairia. Benjamin, eu não sairia, velho. É igual você pegar, por exemplo, talvez uma carreta. Por que você não sairia? É igual você pegar uma carreta. Porque, não, sem metáforas. Por que você não sai disso? Não, sem, não pode. Não cai no programa. Sem metáforas. Vai ficar um negócio não agressivo pro ouvinte. É. Por exemplo, Sombra, é igual quando você vai no mercado, que você vai comprar, duas caixas de nuggets e uma caixa de hambúrguer. Você precisa pegar aquele carrinho grande? Não. Não, então, você pega aquele, uma cestinha. Pega uma cestinha. De bom tamanho, mas é verdade, mano. Ô, velho. Não preenche, né, mano? Você não tem frigideira, não vai lotar, né? Não é igual o cara pega e fala, quero uma SUV. Pelo que você tem um cara igual o Benjamin, que tem quatro filhos, o cachorro, leva um armário. Ô, velho, mano, diz o seguinte. Que você tem pouco nugget pra frigideira da Angelina Jolie. É, ele fala tudo isso, mas ele não quer vir pegar no cabo da frigideira, né? Ah, RG, para, pai. Ó, é um cabo que já foi colado com Durepox umas 18 vezes. Vai, é um negócio que já não tá mais top. Mas ainda dá pra segurar, né, RG? Manda alguém fazer o teste. Oi, Toma. Fala, Gilberto, que mulher que sempre queria brincar de conde-conde hoje? Com quem que eu queria brincar de conde-conde? É. Com a minha esposa. Agora só porque ela tá escutando, você mandou uma mensagem pra Aguinaldinho, ela. Aguinaldinho, virou o cara mais certo do mundo. Aguinaldinho, você queria brigar de conde-conde com quem? Com o Gilberto. Comigo. Com quem? Com o Gilberto. Homem que é quieto assim na cama, olha a fofa, fala coisa pra você. Gilberto. É um turbilhão. Gilberto. O quê? Turbilhão. Turbilhão? Ô, Gilberto. Oi. Quanto que mede? Ah, não consegui medir ainda, não. Olha! Nossa, porque não ou viu. Ou é minúsculo, é gigante, mano. Você ou não achou. Aguinaldinho, mas você tem alguma preferência, assim? Ah, eu gosto de... É igual o Neymar, né? Como assim? Ele não é tão grande, mas bem ágil. Ô, Gilberto. Oi. Qual bairro você tá falando, velho? Vamos ver se o Benjamin vai descobrir. É só não inventar, não. Jardim João 23. Ah, isso aí não, é. Não João 23 foi um bom papa? Foi um bom papa. Mas vai acertar, não tem rabino 23, ele não vai acertar. Não, mas eu vou falar pra você. Pra mim, o maior Papa que eu vi até hoje é esse aí, esse argentino. Ah, esse é fora, de, esse é o esse é fora da João curva. Paulo era pra mim, pra mim, era legal. Esse, pra mim esse é o cara. João Paulo que eu conheci, legal. O melhor Papa foi o Papa Léguas. Deve ter fumado o Papa Léguas, né? Mas, ó, amigão, se é o meu que eu conheço, tem dois. Tem um na Raposo Tavares e um na Zona Leste. É, Raposo Tavares. É nóis. 19 aqui. Tá do 19. Mas, ô, Aguinaldinho... Oi, gostosa. Vem, mas cadê a minha mina saiu? Qual mina? Ué. Aquela da Casa Verde? É. A Mister? Ué. Aquela delícia. Minha a mina saiu. Você já mediu também ela ou não? O quê? Né? Ela faz no pé ou na parede? Olha, eu vou falar. Quanto que daria do beijo até a goela? Uns 15 centímetros. Ai, meu Deus do céu. Que meu último falta. Tinha que acabar o ano com uma frase dessa. Quanto mede no beijo até a goela? Acabar o programa, né, velho? Mais dá. Ou menos, uns 15. Fala, Gilberto. Ainda bem que o Fernando tá ouvindo. Ô, Gilberto. Oi. Você trabalha com o quê, velho? Eu sou motorista de busão. Eu amava como os mamas os motoristas de busão. Ah, gostava de pegar no câmbio. Mas letrando como as mamas. Como as mamas. Pô, quando eu era criança, meu sonho era ser motorista de ônibus, ligar hoje, cara. Que eu tô de férias. Ah, boa. E aí, mas sempre quando eu tô trabalhando, eu tô escutando vocês, hein? Mas legal. Quando você... Obrigado. Quando você tá trabalhando, você não é tão ligado assim como você tá hoje. É... É a primeira vez também, né? Fica nervoso, então tá nervoso, né? É, lógico. E mas, qual, amigão, o qual seu que é ônibus? A linha? Qual que é a linha que você faz? Eu faço ali, terminal lá pra Santa Cruz. Mas, ó, amigão, seu ônibus é aquele que acende lá? Porque tem uns ônibus que estão rodando em São Paulo. Não, ainda não peguei aqueles lá, não. Ainda não? O ônibus que fazia lá pra Santa Cruz era aviação Gato Preto. Gato Preto. Gato Preto. É, eu trabalho na Transpasse. Que era uma música do tudo, né? Secos e Molhados, lembra? Você lembra da aviação Bola Branca? Lógico. Gato preto. Vamos fazer competição de viações. É negro, gato. E homem com viações, mano? Ô, beijo. Que é para todos. Para todos. Urubu Pungá. Urubu Pungá. Parada inglesa. Parada inglesa. Gato preto, já falei, né? Transpasse. Ah, mas essa é nova. Trabalho. Essa aí é mais nova. É. MTC. É. Véia. MTC. Mas, ô, amigão, MTC. Você é aquele motorista de boa que quando o cara não tem dinheiro, você deixa ele entrar lá pela porta do fundo. Você é aquele motorista ultimamente, miguelado. Eu não tô ligando muito pra isso, não. A gente não tem o que fazer, né? A gente só tem que dar carona, né? Não, pra não, ali, né, mano? Pra população. Ali na Pacaembu ainda tem aquele com suspensório, né? Aquele, o elétrico. Tem. Elétrico. Não, na Pacaembu? Tem. Tem. Em alguns lugares tem. O elétrico? Tem. Passa na Vila Boim até hoje. Na praça da Vila Boim. E aí descarrilha lá. Continua a mesma coisa, 200 anos. Continua isso. Mas é mais econômico, né? É. E não polui. Polui menos. É. Sei, aí o Benja que sabe, ele que usa. É o tour de Higienópolis, mano. Desce na Avenida Pacaembu, sobe a Veiga Fina, passa na FAAP. No shopping, né, mano? No shopping. É o tour de Higienópolis. Passa no shopping, né, mano? Na porta do shopping. Passa na porta do shopping, vê aquele Papai Noel avulso, que o cara não consegue falar nada. E o Papai Noel hoje, mano? É verdade. Hoje, Papai véspera. Noel, ó, Papai Noel do shopping Higienópolis, velho, trabalha menos que político em Brasília, velho. Não é? É, gente. Coitado, mano. Ah, mas depois que você falou, muita gente começou a levar lá pra tirar uma foto pra alegrar o veinho, coitado. Tadinho, Deus. É. Toma. Mas deixar um dinheirinho pro veinho nem fez. Nossa, isso, né? Não, mano, ele falar que cobra a foto? Não, nossa. Ele tem que pagar pra ficar lá, né? É, ele paga por verdade, dia. Véio. Não, e pra tirar foto você tem que pagar pro Papai Noel, sabia? Deve ter lugar que paga. Atenção, Ministério Público, mano. Papai Noel no shopping de Nópolis, tem que investigar. Ô, Gilberto, você como motorista de ônibus, já teve muitas cenas inusitadas? Você vê, a Viviane aí já viu umas cenas inusitadas onde ela trabalha. Um cara do Corolla Preto. É, o cara do Corolla Preto que cata os caras lá. A gente vê umas coisas acontecendo dentro do ônibus, até fora. Você pegou alguém transando no ônibus? Ah, eu já vi uma pessoa se agarrando que parecia que a coisa ia acontecer. Mas chegou? Mas era tipo assim, Domênico e mais um, era duas mulheres, o que era? É, duas mulheres. Putz, isso é lindo, velho. É dois que... homens não é. Ó, se tivesse ônibus aí, liga aí, avisa a galera. Você é preconceituoso, então. É. Preconceituoso, é gosto. Não, ele gosta de mulher. Então, tudo é preconceito. É lógico que é. Isso é gosto. É um absurdo ter preconceito. O amor é lindo de qualquer jeito. A moto tem razão. Não, peraí. Qualquer forma de amor é lindo. Tá falando de sexo. Ah, então, imagina dois caras, o Toninho e o Portuga. É bonito. Ah, que pariu. Me deu asco. Como é que você fez? Que nojo. Ô, Aguinaldinho. Não, é só uma coisa. Ô, meu deputado, você concorda comigo ou com o Moto? Eu já tava montado com o berço aqui, eu tive que continuar. Eu acho preconceito, é uma bobagem, tá ok? Vocês não têm que ter preconceito. Pai, Motinha, tá vendo? E esse negócio de ônibus, entendeu? Tem que ser a entrada do ônibus pela frente, tá ok? Ah. Porque quando você fala pra criança entrar por trás, você tá incentivando ela a enrabar outra. Mas eu não sou de acordo com isso, entendeu? Tá incentivando o quê? A criança a enrabar outra. Agora... Tem que entrar por trás ali. Eu sou de acordo com isso. Põe na frente ou no meio, entendeu? Ô, deputado, se tiver que entrar no meio, também não. Ô, deputado, mas você é contra o preconceito. Você concorda com o preconceito? É, tá não, certo. Tô contra o preconceito. Ô, mas eu não concordo com o voto em nada, né? Ô, Gilberto, que time você torce, Gilberto? Tricolor. Tricolor, Gilberto! Gilberto, estamos com um técnico novo, argentino, vai ser apresentado aí, acho que é amanhã ou depois de amanhã? Quarta-feira. É, eu acho que tem que ser que nem o Osório, tem que dar tempo para ele trabalhar, né? Ele falou Osório? Se tiver o tempo necessário para trabalhar, não vai ser que nem o Osório aí. Camada de Osório. Ah, mas olha, o Osório, vou te falar um negócio. Eu acho que foram duas situações aí. Primeiro que ele, porra, não dava pra trabalhar com o antigo presidente. Era complicado, não dava. O cara ficou pé da vida. Um monte de coisa chata acontecendo nos bastidores. Aí veio o convite pra a seleção mexicana mesmo. É, mas aí eu acho que ele vai dar pressão. Certo. Ele é um técnico que já trabalhou na Libertadores e eu tenho fé que vai conseguir fazer um bom trabalho. Sim. Agora, eu acho que o torcedor do São Paulo... Tem que ver o seguinte, o Osório tá chegando agora, vai montar a equipe no mesmo compasso que ainda vai estar acontecendo o campeonato. Eu acho que o torcedor tem que pensar no Balsa como o técnico que vem para uma nova etapa do São Paulo. Não fica pensando, ah, não, se não ganhar Libertadores é tudo ruim. Não, né? Não pode ser por aí o negócio. Tudo bem, ah, mas ele já ganhou Libertadores. Não sei porque ganhou Libertadores. Ah, vai ganhar de novo. Agora é técnico de Libertadores. Você não vai ter técnico de Campeonato Paulista, técnico de Libertadores, técnico brasileiro. Você está trazendo um técnico para o São Paulo Futebol Clube. Para montar uma equipe que possa ganhar, que possa voltar às suas origens de equipe vencedora. Pensar pequeno, pelo que nem um paulista, pelo menos, já vai ser grande coisa, né? Mas não. Então, cara, mas assim, talvez não tenha Paulista, talvez não tenha Libertadores, tem que pensar em montar um time. Um projeto de time. Pra você aí pensar a montar uma equipe competitiva. É. Nós não temos nada. Temos aí. Que São que nós Paulo temos tá sendo reconstruído esse ano, amigo. O que nós temos aí de aproveitável pro ano que vem? Temos o Rodrigo Caio, temos o Thiago Mendes, Ganso. Temos o Rogério, o Kardec, vai ficar o Ganso. O Ganso fica. Goleiro, o Rogério não é mau jogador também. Não, então falei Rogério. Então, não falou que o Ganso ia sair? Não vai não, o Leco disse que não vai sair não. O Leco falou que não vende. Não vai não. Aliás, você sabe dessa oferta que fizeram pelo Ganso? Não. O empresário falou que fizeram uma oferta de 13 milhões de euros por ele e o São Paulo não aceitou. Quanto? 13. 13 milhões do quê? De quem? O empresário dele falou. De euros? De que time? O empresário dele falou quem, não é? Não falou quem. Olha, mas eu duvido dessa quantia. Aí eu duvido, hein? Também duvido. 13 milhões de euros, Motinha. O euro hoje tá 5 pau, velho. Mas aí tá falando de... 4,50. É, 50 não, mas pau. Ele não falou que foi 4,50. Agora. Deve ter sido bem antes, logo que ele chegou no São Paulo. 13 milhões de euros, velho. Olha, 13 milhões de euros, meu amigo. Vezes 4,50. É o dobro do que o São Paulo pagou, cara. Cadê o Domênico? Não tá aí hoje, não? Mas o São Paulo não tem a totalidade. Pera aí, olha. 13 milhões de euros. Vamos fazer a conta ao câmbio de hoje. Cadê aqui a notícia? Procura. Nós estamos falando de... Mas se o dólar está 56 milhões de reais. Não, mas não foi hoje, gente. 56 milhões. Bom, se não foi hoje, também não precisava nem dar informação. Ah, vezes 32%, São Paulo ficaria... Se fosse hoje, São Paulo ficaria vendia com por 18 10. Milhões de reais. Se fosse hoje, São Paulo então, vendia por 10. O São Paulo colocou isso para comprar o jogador? Por aí. Foi exatamente porque isso. Teve foi uma outra 17? Quantia aí, teve uma outra quantia aí que os empresários acabaram colocando em cima ali, acho que foi mais 4 ou 5 milhões. Porque São Paulo tem 32% e botou uns 17 ou 18 milhões. São Paulo acho que foi 17. Fala, Gilberto. Deixa eu fazer o mexão aqui, é a primeira vez, pode ser que eu dê azar e caia a linha aí. Não, faça, você merece. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Vai ser o motorista de ônibus mais bem barbeado da tua vida. Só no que vem, quando eu voltar aí, eu vou estar bem... Bem barbeado. Vai estar boneco, mano. E como é que é a outra lá? O... Tem outra, tem da Ola, tem da HD Seguros. Como é que é Ola? É, Ola Viva Pegação. Ganhou um suíte Ola. Você vai ser vai dar uma pincelada. O motorista HDI... de ônibus mais bem protegido da tua linha. Isso aí. HDI mano. É de... É... Bate Seguro, como é que é? Bate HDI pronto. Seguros é de bate... HDI. Bate Pronto. Pronto. HDI. É, você vai, vai ser motorista da tua linha com a bolsa térmica mais bonita da linha. É, precisa levar uma aguinha fresquinha, né? Oh, é, olha aí. E velhinho, tá mais sossegado hoje aí pra trabalhar? Parou aquele negócio lá do... dos... Não, eu sei, mas eu digo, parou aqueles lances lá de ficar botando fogo? Fogo, né? Ah, tá mais calmo casa agora, né? Eu acho que essas coisas assim fica mais pra periferia, né? Ah, mas a linha que eu faço é tranquilo. Agora em São Paulo tem muitos ônibus com ar-condicionado. O seu tem? Não. Puts. Oi, tem o ar-condicionado que agora é a janelona ali, ó. Só os grandão tá? Aí. Janelona. É. Tem uns que tem até entrada USB, sabia? É. Não sabia. É. É. Aí logo na estreia, nos primeiros ônibus que saíram, os caras começaram a tacar chiclete dentro da entrada do USB. É, é brasileiro. Né? É, eu vou te falar, tem gente que merecia ter uma carroça. Pra carregar o celular. Brasileiro. Ele queria um bicicleta com banana. O RG, eu queria mandar um tapa na canuça. Qual que é o nome dela, da favorecida? Márcia Maria. Ah, Márcia Maria. Segunda-feira, hoje é dia de fazer desenho no vitrô, hein? Desenho no vitrô. É, embaça, né? Embaça e faz um coraçãozinho. Você já fez desenho no vitrô, Aguinaldinho? Oi, menina. No vitrô? É. Já com... O que você desenhava no vitrô quando embaçava, assim? Não, você lembra aquele filme Titanic? Que eles dão uma trepada no carro? E fica a borra? Eu já fiz isso num carro novo. Ah, é? É. Eu fiz D. Escrevi o D. D? D. Coração, né? Mas ficou meio tremido o coração porque eu estava totalmente em êxtase. É, exatamente. Ah, é. Gilberto! Oi. Grande abraço, bom Natal, feliz ano novo para toda a família. Feliz Natal para vocês também, todo muito mundo. Obrigado. Eu sou ouvinte de vocês também já há bastante tempo. Fico obrigado. Me arriscando aí, me escutando meu fone ali, mas estamos levando vocês aí na. Audiência aí. Obrigado, viu, obrigado, amigo. Valeu mesmo. Valeu, cara. Um abraço pra todo mundo aí. Do Domênico. Não, não tá aí hoje, não, né? Tá, ah, mais aí, irmão. Tô vindo. Chegar, mano. Um abraço aí, Cato, pra aí. Pra todo mundo. Acabou de valeu. E pros meus amigos do transporte também. Que estão escutando. E ó, amigão, se você puder o ano que vem comprar uma caixinha de som, a gente tá ouvindo só no fone, espeta na caixinha de som e coloca o Estádio 97 pra rolar dentro do busão. Boa. Vai ser assim mesmo. Together, velho. Um abraço pra todo mundo. Obrigado. Valeu, um abração. Vamos ao terceiro ouvinte do momento Sem Parar. Agora funcionando um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Dodô. Alô. Alô. Fala. Opa. Que beleza, fala. Até que enfim, é o Domênico. Opa, tudo opa, bem, brother? Opa. Opa. Opa. Opa. Opa. Opa. Opa. É o Bar. O Bar também. Qual é o teu nome, irmão? É Carlos. Carlos, Carlos Roberto Cardoso Pagliarelli. Lembra Pagliarelli. O Carlos Roberto jogou no Corinthians? Lembro. Quantos anos, ô? Lembro. Quantos anos, ô, velhinho? Aqui é 25. 2,5, RG. Lembrando do coitado Portuga. Por quê? Né? Andando, mancando das duas pernas. Tava cheio de calos nos pés, velho. Ah, sensacional. Salvou a hora. Mas ele tem meio patinha de dinossauro, não tem? Como que é? Patinha de dinossauro. Patinha de dinossauro? Aquele que anda assim, sabe? Que é louco. De pegar capivara na beira do tio. Você anda meio assim, ó. Ó, eu prefiro reconhecer corpos de uma batida de trem do que ver o pé do Portuga. Você já viu o pé do Portuga, velho? Mano, o Portuga tem um pé de subir em coqueiro, velho. Como assim, mano? Você tá louco. Quer se subir em coquilo? É, que porra é essa? O português tem aquela unha preta que funciona como se fosse uma garra, velho. Ele sobe assim, ó. Ele parece, sabe, um gárgula, velho. É aquelas garras antigas que na Europa sim. Tem um monte. Aquele, é gárgula que fala mesmo? É. É isso? E fica em cima das deve igrejas. Ser. Então, velho, é aquilo. É o Velociraptor, lembra, mano? Tem aquela unha grande assim, na ponta. Acertou, meu velho. O Quasímodo. Ô, Domênico, aqui é Belenzinho. Belenzinho é nós, Zona Leste. Eu morei no final da Celso Garcia. É, eu sei, mas você morou em vários lugares. Né? Porra, nossa, você tirou mesmo. É, e por um falar tipo em Celso Garcia, velho. Tirou mesmo. Independentemente, independentemente de religiões, velho. É, cada um tem a sua, claro, temos que respeitar. Mas, ó, como ficou bonito aquele templo do Salomão lá, hein, mano? Pô, você passa a noite lá, bacana. Você já passou, Domenico, na Celso Garcia, mano? Não. Nunca vi. Parece uma. Parece um palácio de Abu Dhabi, velho. Ah, ficou show de bola. Bonito, hein, mano? É. E é show de bola. Ele tem muita igreja também. É. O que tem de igreja, que rola de dinheiro ali, não é brincadeira. Quem viu diz que é muito bonito. É. Ô, velho time. Ô, Domênico, eu torço pro último campeão mundial sul-americano. Ah, velho, quem? Coringão, velho. O que vai pro Japão não toma uma tapa na cara de europeu, mano. Não toma, não. E a gente tem que vingar esses caras aqui do sul-americano. Acho que ano que vem a gente vai dar uma passada lá pra dar uma... Pra acabar com a graça, tá ficando sem graça, né? E ô, amigão, vou te falar a real, na boa, hoje, sem ser corintiano, lá vem. Deixando aí o corintianismo de lado e analisando o negócio de maneira fria e parcial. Hoje o Corinthians eu acho que é o único time sul-americano que pode ir lá e fazer frente pro europeu. Peraí. Você tá louco? É que você vai querer colocar. Você tá sendo incoerente. Foi no grito. Sombra. Sombra. O que eu disse aqui foi o seguinte: é que o Sombra tá prestando atenção no Benjamin, mas Sombra, analisa o negócio de maneira fria e imparcial. Não, não é questão de confiar. Hoje eu não vejo na América do Sul um time tão bem montado como o Corinthians. Me cite dois. Ô, mano, para. Me cite dois times aí, Domênico Gato. Mano, não viaja. Ele tomou mais frega do Barcelona também, mano. Respondam-me. Não tem conversa. Respondam-me a pergunta. Qual o time sul-americano hoje que é melhor que o Corinthians? Me falem. Tô esperando. Para. Mano, vocês são tão bons. O meu time é tão bom que não ganhou no meu. Vai pro inferno, para, velho. Mano. O negócio vai pro inferno, para. Pega os números do Corinthians. É tão bom que não tomou. Vocês estão falando bobagem. Não tem bobagem nenhuma. Fala, amigão. É o seguinte, cara. Eu tava olhando hoje o site da FIFA hoje de manhã. E vocês estavam com aquela discussão semana passada que não atualizou. O Domênico falou que o pessoal tá muito enrolado pra atualizar o site e tal. Pô, entrei hoje de manhã, já tá atualizado. O Barcelona com 3 mundiais, Corinthians com 2, São Paulo, Santos e o Palmeiras, até agora nada, hein? Nossa, de novo, hein? Ah, e vocês falam do título por fax, o de vocês é por site, é isso, idiota? O site não, é o Diário Oficial do Futebol, só vem cá. Oficial. Véia, ó, tem ofício da FIFA, ela mesmo já respondeu. Vovó, deixa eles falarem. Não, deixa não, já encheu o saco. Não, mas tem que deixar nós falar mesmo. Respeita, vai, aprende a falar. Mas não é, sabe o que acontece, velho? Quando acontece, vovó, deixa eu explicar pra você. Vovó, deixa eu explicar pra você. Quando os caras, esse tipo de pessoas assim, eles não têm cultura de futebol, eles não têm... Não, o vídeo lê, não, vovó, tô falando com a vovó. A vovó, eles não leem, eles não sabem ler, eles não sabem de história, então não adianta. É um bando de galinha. Esse papinho já furou. Tá tentando chegar o fax da FIFA, mas não tem. Para, velho. Vai, galinha, vai acessar o site aí, vai. Foi falado lá, para de conversa. Ô, amigão, engraçado que a confirmação foi para um jornal, mas tudo bem. O Corinthians, ele ganhou uma pequena Copa do Mundo na Venezuela em 53, e o Corinthians não tá reivindicando isso. O problema é de vocês. Os títulos têm que ser reivindicados dentro de campo quando você conquista. O Corinthians é bicampeão mundial. Nossa, velho, olha, eu vou dizer uma coisa. Como incomoda o Verdão pra eles ali, brincadeira. Não, nem um pouco, velho. Ô, amigão, me incomoda. Fala do teu time aí, ô, trouxa. Ô, amigão, fala do teu time, trouxa. Ô, amigão, o time aí, ô, trouxa. A verdade é a seguinte. Fala do teu. A verdade. A verdade é a seguinte, nós estamos incomodando muito vocês. E segura o ano que vem que nós arranca a cabeça de vocês na Libertadores, ó. Só fala com cabeça de chapa. Nós vamos arrancar a cabeça de vocês, não passa da Libertadores, não. Com quem é cabeça de chave. Se cruzar Verdão, não sai. Olha, cabeça de chave, parabéns. Se cruzar o Palmeiras, pode escreve aí. Se pegar o Verdão arranca a cabeça de chave. Tenta passar dos grupos. Três vezes. Tenta passar dos grupos. Vocês também têm que passar. Corinthians vai. Cuidado pegar o grupo da morte. O grupo da morte é o Verdão, é o Tolima e qualquer outro, o Guarani. Agora, sobraram alguns times. Vai reivindicar times... fax na fila. Agora, vai, sobraram vai, times. Vai ganhar F5. Vai. Mas sobraram times como São Paulo, que se passar na pré e Palmeiras, que podem cair aí nos grupos de Galo, né? De Boca Juniors, de Corinthians. Pode ser. Ô, Sombra, você bem real pra você, cara. O São Paulo é um time que tomou 6-1 esse ano e tal. Mas enfim. No cenário mundial, tem muito mais nome que o Palmeiras. O Galinha quer provocar, viu? O Galinha quer deixar aí. 6-1 agora foi um aborto da natureza aí, do futebol e tal. Mas meu time precisa melhorar muito pra bater de frente, pra mostrar que é o São Paulo, né, cara? Precisa melhorar muito. Tá bem abaixo. Na verdade, o futebol brasileiro tá bem nivelado por baixo, né? Ó, você que é um cara imparcial, você tá aqui falando com o Chimoco fora do ar. Ah. você colocou o momento fanfarrão aí no grito. Sabe por quê? Sabe qual foi a minha frase? E você, como um cara imparcial, agora ouvindo, vai me dar razão. Então põe de novo, hein? Eu disse o seguinte. Se você tapou de novo, você vai pôr. Não, você vai me dar razão. Vamos ouvir. Eu disse que hoje, o único time sul-americano que talvez possa fazer frente pro europeu lá é o Corinthians. Me fala um time sul-americano hoje mais forte que o Corinthians. Você acha que mereceu o momento fanfarrão? Você acha que mereceu? Eu não fui justo na minha colocação? Bom, fazer frente, eu não fazer sei. Fazer frente aqui falando fazer que é o time mais forte do América do Sul. É complicado qualquer time. Me cite um time hoje mais forte que o Corinthians da América do Sul. Com o Barcelona. Com o Barcelona é bem difícil. Nenhum time faz isso frente. Que é complicado, né? O Barcelona joga um esporte e os outros no outro. É o Barcelona. Fanfarrão não. O Corinthians pegou o Chelsea e eliminou vocês mesmos. Estão falando que o Barcelona não dá hoje. Não, mas vocês, vírgula. Eu não tô falando. Eu acho que se o Ralf pega o Iniesta, ele anula o Iniesta. Ah, não é, porra. Não é possível, velho. É verdade. Não é possível, eu vou embora. Não se submeta ao ridículo. Para. Velho, o Gil com a perna só, ele anula Suárez e Neymar. Ele continua. Coisa ridícula. E o Messi, o Felipe para, velho. Você fica jogando pra galera. Eu vou dizer um negócio pra você. O Iniesta. Porra, já. Iniesta. Que isso? Eu acho que entra pra galeria dos maiores jogadores que eu vi jogar na vida. Não, você acha não, o cara entra. É impressionante, impressionante. Joga muito. Você viu... Não, o Ralf joga muita bola, não é isso, mas... O Iniesta eu coloco na categoria, se não é gênio, pelo amor tá de batendo Deus, na porta pra ser. É brincadeira, não é um passe, ele não faz uma falta. O Ralf parou o Hazard? O Ralf é muito bom jogador, mas o Iniesta é uma coisa... Joga muito, cara. Joga muito. O Barcelona, gente, a gente não tem como colocar nessa competição o tal fazer frente. Não dá. O Barcelona, tudo bem, você pode jogar 20 vezes, 10 vezes, quem sabe uma você conseguir dentro de uma circunstância muito especial. No dia que o teu time tem que dar tudo certo, mas tem que dar tudo errado. Mas quando a gente coloca nesses termos, a gente não pode falar em fazer frente, né? Não, mas pera lá. Eu acho que vocês Barcelona aqui estão subestimando a América do Sul, eu vou falar um pouquinho. Não é só o Barcelona? Não é o Barcelona. Pode ser o Barcelona como pode ser qualquer outro. Tecnicamente falando, Sombra, o time europeu ele tem muito mais qualidade do que o sul-americano. Isso daí é fato. Eu acho que a única chance do sul-americano vencer o Mundial é fazer o que o São Paulo fez e o que o Corinthians fez. Ou seja, abrir o placar. Porque se toma um gol, tá certo? Aí você tem que buscar um empate, vai tomar contra-ataque, vai tomar 2, 3 e 4. Desculpa, mas o São Paulo saiu atrás do Barcelona e até então aquele Barcelona era considerado até então o melhor Barcelona da história. São Paulo saiu atrás... Virou o jogo com propriedade. Mas, Sombra, era uma outra época. Hoje o futebol brasileiro. Peraí. Mas é diferente a proporção, Sombra. Como diferente? Antigamente os jogadores eles não saíam, eles não saíam dessa enxurrada. Quê? Antigamente os jogadores em 92, 93, os jogadores não saíam de enxurrada. Lá só saía jogador top pra jogar. Hoje qualquer cabeça de bagre sai, Sombra. Mano, o futebol brasileiro tá muito enfraquecido perto do que tinha antigamente. O São Paulo jamais vai conseguir montar um time como teve em 92, 93. Como o Palmeiras nunca vai montar um milionário como o Palmeiras sempre foi. Mas Barcelona sempre foi Barcelona. Mas é que tá, Sombra, o time de São Paulo era muito mais forte. Hoje, proporcionalmente falando, qualquer cabeçudo, qualquer jogador nota 6, tá jogando fora do Brasil. Então, querendo ou não, o futebol brasileiro, ele é refém dessa situação. Tudo bem, e ele mano, nunca mas mais não... vai ter seleções como teve em outros. Se você me falar que um time brasileiro, um bom time brasileiro, mas possa fazer frente a um time gringo... Você dependendo da situação, calma. Acho que sim. Mas o Barcelona, eu acho que é uma... Eu uma... acho que pode fazer. Se você parar pra... Assiste com calma hoje, que já passou um momento ali. Assiste de novo São Paulo e Liverpool. O Liverpool moeu São Paulo, moeu. O Rogério Ceni foi o melhor jogador em campo. O Liverpool teve 3 gols anulados. Assim como o Corinthians e Chelsea também. No primeiro tempo, o Chelsea teve 2 chances de fazer gol. E o Cássio defendeu. Se o Corinthians toma um gol as do Chelsea ali, chances foram o Chelsea tá lascado. O Corinthians ia tá ferrado se toma 1-0 do Chelsea. Porque você tem que sair e deixar a zaga exposta. Você vai tomar um contra-ataque, vai tomar o segundo, o terceiro e o quarto. Mas assim o como Barcelona aconteceu com o River. Mas Sombra, dentro de uma circunstância, vamos supor, ontem lá, o River marca 1-0 em cima do Barcelona. Assim como teve um time aí que ganhou de 4 do Barcelona recentemente na Espanha, foi o Rayo Vallecano. Mas, mano, foi gol de mão, hein? Não, bateu na mão. Ninguém falou. Em 2005. Bola na mão, mas foi o Liverpool. O Liverpool. Mas quem que é o argentino pra reclamar de você falou que em 2005 o Liverpool morreu o São Paulo. Aqui foi. Assim como em 2012 o Chelsea poderia ter aberto o placar, o Corinthians talvez não conseguisse fazer a virada. Mas o São Paulo foi moído por um bom time, ponto. Mas, Benja, se o Barcelona, você não tá entendendo o contexto, Benja. Se o Barcelona resolver moer... um não time. Sei, não dá. Mas tem dia que nada vai dá certo, Benji. Não pro Barcelona. O Liverpool foi assim contra o São Paulo. Mas você tá não pro Barcelona. Mas numa final de campeonato. Subestimou o futebol sul-americano. Gente, o Ini... Subestimam sim. Vai fazer média. Subestimam sim. O Iniesta ontem deu um lançamento lá pro Suárez. Mano, você está apelando a um acaso. O Iniesta falou, ah, se por acaso. Ô, RG, o Iniesta ontem. O Iniesta ontem levantou. O 26º título. Também só jogou lá? Para, velho. 26 títulos só o Iniesta ganhou no Barcelona. Joga muito, cara. Joga se muito. O Barcelona resolve moer o Santos aquele dia, pô, tinha sido 10, 12. Mas pera lá, eu acho que a gente tem que exaltar. O quê? O Barcelona. Não, pera lá. Com relação ao Iniesta, excelente jogador, concordo plenamente, não dá pra desmerecer o futebol do Iniesta. Ponto. Seria titular posto da seleção isso, brasileira, se fosse posto, brasileiro. Concordo. Posto isso, vamos pro segundo parágrafo. Velho, jogador que jogou acho que a vida inteira no Barcelona. Eu não sei se o Iniesta jogou por um outro clube. Eu não me lembro. Porque o Barcelona gosta de ter os melhores do mundo. Mas é que tá. É isso que eu vou falar. O cara jogou a carreira inteira no Barcelona. Diante do cenário, tá certo, Sombra? Barcelona, que tem uma das maiores dívidas do mundo. É anistiado pelo governo espanhol. Ninguém cobra. Uma das maiores arrecadações do mundo é a do Barcelona também. Perde pro Manchester, etc e tal. Mas tem a condição de montar o time que quer. Então, velho, eu não vejo tanto mérito assim. Por exemplo, você pega um jogador aí. Guardadas as proporções. O Iniesta jogou muita bola, não tô falando que não jogou, mas você pega jogadores aí. Por exemplo, o Marcos no Palmeiras, Domenico Gatto, já passou perreio. O Iniesta passou perreio no Barcelona. Mano, o Rogério Ceni já passou perreio. Mas o Gatto, você tá zoando. Onde você quer chegar? Já vou chegar no segundo ponto, que eu sei que você é apedrejado novamente, e vocês depois vão me dar razão quando vocês puserem as coisas. Domenico, analisa. Você vai ver, Sombra. Vocês não vão me dar razão agora, porque agora vocês vão me apedrejar. Mas quando vocês puserem essas cabeças de vocês aí no travesseiro, vocês vão ver que eu tenho razão. Olha, primeiro comparando as duas situações, só pra concluir, aí vocês podem me apedrejar e não tem problema nenhum. Por favor. E o ouvinte também vai me dar razão. Meu Deus. Peraí que eu já tô pegando as pedras. Vai. Guardiola, X, Tite. Ou seja, Guardiola versus Tite. O Guardiola, ele tem a favor dele aí estruturas de times fantásticos, tá certo? Dinheiro a dar com pau e cheques em branco. O Tite, ele tem a favor dele aqui, Domenico Gatto. O futebol brasileiro aí, que vive na dependência aí, tá certo? De cheques caírem, porque senão os clubes aqui fecham. Eu vejo muito mais mérito hoje no que o Tite apresenta de trabalho do que no trabalho do Guardiola. Calma. Mas você não deixa ninguém responder. Não, você tá de brincadeira. Eu gostaria de concluir pra vocês me apedrejarem. Eu sei que vocês já estão com as lanças afiadas na minha direção. Claro. Mas hoje eu vejo muito mais trabalho, mérito no trabalho do Tite do que do Guardiola. O Guardiola dirigiu o Barcelona, dirigiu o Bayern. Só que um jogador top é obrigação do Guardiola ganhar títulos. Agora fazer o que o Tite fez com o Corinthians no Campeonato Brasileiro é porque o cara manja pra cacete. Acabou? Acabou o discurso. A minha é uma frase só. O Corinthians deixa ele cego, velho. A minha é rápida. Eu não vou ficar 15 minutos igual a você. Martela minha mão na cruz aqui. Pode começar. Que o Tite é um monstro, é um monstro. Que o Tite, na minha opinião, entrou como o maior treinador da história do Corinthians, é óbvio. O Guardiola, na minha opinião, revolucionou um esporte chamado futebol. Sério mesmo? Eu falei hoje rápido. Eu, em 2011, você lembra? Eu fui assistir Manchester e Barcelona, final da Champions League. Na época, eu escrevi, na época, quando eu tinha uma coluna no lance, falei: é o maior time que eu vi jogar na vida. É o novo Santos do Pelé. Aquilo é uma coisa revolucionária. Ele nada, joga, não é futebol. Nada pode ser comparado ao Barcelona, Sombra. Não tem. Você assistiu o jogo ontem, Sombra? Eu não vi ontem. Sombra, pode falar, os caras entram em campo. Sabe que parece que os caras entram em campo? Aí chega uma hora, alguém fala assim: bom. Vamos acabar, vamos que a gente tem que sair pra jantar. Você olhava a câmera, você assistiu, Matian? Sim, eles não se abalam. Você viu o intervalo do jogo quando os dois times voltam? Que estão os dois perfilados juntos pra subir. Sabe pros jogadores do Barcelona, velho? Tá de boa. Olha, sabe que parece que o Neymar tá falando assim pro Messi? Mas deixa eu te falar, já marcou o jantar lá quando a gente chegar de Natal? Você vai aonde? Você vai no shopping? Tá comprar... E os caras do é River... É muita segurança. Daquela cara de... Vai direto pro Brasil, vai para o Argentina. Bola, não tem chutão. Amador, tá de brincadeira, mano. Agora, tem medo, dizer, né? É o seguinte, o Mano, ele mudou totalmente o curso da discussão. Porque ele falou o seguinte, não, porque o Corinthians faz frente a qualquer time europeu. Aí, tava nesse negócio de fazer frente. Fazer frente significa chegar lá e disputar com chance de ganhar um jogo de verdade. Endurecer e ganhar o jogo. Aí, depois, ele desviou o curso da discussão, dizendo: ah, porque eles só não fazem mais que obrigação, porque eles não têm tanto mérito, porque eles têm uma dívida enorme que o governo anistia. Não tá, na hora que o time tá em campo, não tem dívida, não tem história nenhuma. A questão é, qualquer um que entra contra o Barcelona, daqui contra o Barcelona lá, não estamos colocando em questão aqui se é dívida, se tem mérito, se os caras estão lá porque eles querem, porque eles têm dinheiro demais. Nós estamos discutindo o time dentro de campo. Futebol. Tá certo? Exatamente. Futebol. E o Barcelona, ele tá acima do resto e não tem conversa. Os caras foram lá e desmoralizaram o Real dentro de casa. Você tá louco. Tá, bateram na tapa, tapa na cara dos caras lá. Você para. Não dá. Eu imagino. Acho que... O único time no mundo que é capaz de bater de frente com o Barça hoje é o Bayern de Munique. E olha lá. E gostaria de ver essa disputa. E olha que lá. É o único time, então, mas é o único que dá tenho jogo, minhas dúvidas. Sombras. E ano porque que vem vai ter mais. Eu apostaria no Barça. Eu também, continuaria no Barça. Mas eu acho que é o único que dá jogo, porque qualquer time que joga contra o Barça hoje, a impressão é que é um time de amador contra um time de profissional. É. E o Guardiola que vai sair do Bayern, né? Vai. Ele cumpre. O Ancelotti vai dirigir o Bayern de Munique. Olha, nada contra o Ancelotti, mas olha, pra você ver a importância também do Guardiola, né? Porque vai mudar muito pro jogador do Bayern, né? Totalmente diferente. O treinador muda muito. Assim como mudou muito o jogador do Corinthians, o Tite, assim como não outros treinadores que são fora de série. Ah, mas Tite e Mano Menezes, eles têm as suas diferenças, mas não é tão diferente. Eu não vou entrar no mérito de comparação, porque eu acho que o Guardiola hoje é o que você estava falando, é um cara incomparável. Ele é um cara que ele parece que é de outro mundo. É como o Messi há 2 anos atrás. Hoje é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, que estão bem acima dos outros jogadores. Falar em Messi, e vale só o registro. Lamentável, né? Os caras da torcida lá cuspindo no Messi, né, velho? Pô, puta ridículo, né? No aeroporto. Que é isso, velho? Pô, ridículo. Porque ele é argentino, tem que facilitar. Amigão, quer mandar um abraço pra alguém aí? Pô, Benja, eu vou mandar um Eu Amo Ela pra minha esposa, Vanessa. Vai ganhar um cartãozinho pra liquidar a Vanessa hoje. Pra poder usufruir, né? Tem que usufruir. Mas não liquida. O Bruno fez isso, você viu o B.O. Liquidar não dá. Mas não é liquidar no sentido literal da palavra. Não é liquidar a fatura. E eu quero mandar também um abraço também pros meus dois amigos corintianos, Cleiton e o Macaúba. Cleiton e Macaúba. Você é amigo do Macaúba? Não pode ser o mesmo que eu conheço. É Fabiano Macaúba. Eu não acredito. Fabiano que é um que jogava futsal, quando era moleque, jogava pra caramba. Não, é outro. Mas é da mesma família, eu acho, viu? Tentando. Ele já comentou uma vez. Corintiano também. É ele mesmo. É Fabiano Macaúba e Cleiton Rosendo, dois corintianos. O Macaúba é quando a família do Macaúba, meus amigos, pô, jogar bola junto. Como a voz divulgou, o ganhador da Libertadores... Ele ganha 32 milhões de reais. Hein? Olha aí. Como que é? Tudo isso? É, aumentou o prêmio, 8 milhões de dólares. Tudo isso? É, pô. Aí, pode tá pagando ajudar, menos que o Paulista? 8 milhões de dólares ou menos que o Paulista? Não, tava pagando menos que o Paulista. É dinheiro, hein? Você acreditou no blefe? Foi blefe do Andrés? Ele que falou tiraria que... É, tiraria da Libertadores. Eu não acho blefe, não. E por falar em blefe... Aliás, o Leco falou que apoiaria o Corinthians. E por falar em não blefe, Blatter e Platini suspenso do futebol 8 por 8 anos, hein? E você viu, viu o que o Blatter falou? Esse cara de pau? Isso é culpa dos Estados Unidos. É. Lógico. Foram levantar o tapete, né? A culpa que se os Estados Unidos fosse a sede da Copa de 2022, não teria acontecido nada disso. Olha, mas depois, ele vai recorrer, Depois dessa, o Blatter pode ser candidato a governador aqui, senador, vai cair bem. Mas não vai. Mas ele vai recorrer, justiça, né? Eles vão recorrer. Mas não vai, ele e o Platini. Platini falou que é pra justiça. A UEFA tá fazendo pressão por causa do Platini. É brincadeira, viu, bicho? Olha. Agora, o legal é que eles sofrem tudo isso aí, mas o dinheiro não devolve, né? Olha, devolve. Em relação às cotas, como disse o Cláudio Azedão, esse impressionante jornalista da Energia 97, um dos mais imparciais que eu já conheci. Isso é certo. Cada time receberá na Libertadores $450 mil por partida. Então, você jogou um jogo, 450 mil dólares. Tá? Hoje a câmbio vai dar $1.800.000. Isso aí, pra ele é pouco. É, as partidas antes geravam $300 mil. Ah, e chegar até o final. Exatamente. Mas São Paulo já ganha esse turu também? Acho que dá. Se chegar no grupo, sim. É liberta, velho. Eu acho que começa a disputar, começa. Hoje é a partida da fase de grupos. Então, mano, pra gente na prática aqui no Brasil, tá na porta da balada. Agora, a Libertadores considera como o primeiro grupo é esse. Não, então, mas será que já começa a contar a partir dessa fase, essa quantia? Eles consideram, então, eles consideram já como a primeira fase. Acho que é. Vale até como... que eles estão esperando na chave do vale São Paulo para ter a cabeça de chave. Vale. Inclusive, eu tô lendo aqui. O São Paulo pode ser cabeça de chave. Só fica time do mesmo país na pena. Acho que não. No mesmo grupo. As cabeças de chave já foram escolhidos. Então, não, mas tem um. Não, ó, só fica time do mesmo país no mesmo grupo se o time vier da primeira fase. Então só o São Paulo pode ficar no grupo de um brasileiro. Você entendeu? Não. O Palmeiras pode bater com o Corinthians. Não, eu tô lendo aqui, parece que não. Na próxima. Sim. Finalmente, geralmente eu vou ver direito isso. Pode ver, pode ver. Campeão da Copa do Brasil com o campeão da Copa do Campeonato Brasileiro, geralmente não ficam. Não, mas no mesmo grupo, gente, né? Olha, os cabeças de chave são esses oito que a gente disse agora. E aí depois é sorteio, a partir disso, aí, ó, diferente. Ó, um repórter que eu sou amigo, eu não vou falar. Agora, Comebol confirma, Corinthians e Palmeiras não podem cair no mesmo grupo da Libertadores. É porque mas tem São pote Paulo pode cair em qualquer um deles. Só o time da primeira fase, como São Paulo, pode cair no grupo de brasileiros. Porque a Conmebol também não é trouxa, vai deixar esse confronto mais pra frente. Exatamente. No maior crucial do torneio. Mas qual é a loja? Aí eu já não sei, só tem 140 caracteres. Você viu o escritório? Você viu onde foi anunciado tudo isso? Não. Numa mesinha, numa sala de hotel, 500 repórteres. Uma salinha, uma mesinha com uma toalha branca com um cara só. Não, eu tô falando. E olha lá. O torneio mais importante das Américas. E olha lá, hein? O torneio mais importante das Américas. Anunciado numa mesinha. Ridículo. Por que o Palmeiras não é cabeça de chave se o Palmeiras já é campeão de Libertadores também? Os últimos 10 anos. É 10 anos. Foi feito um ranqueamento levando em conta os últimos 10 anos, atuações em nível internacional e nacional. Não, mas eles até contam aí também histórico em Libertadores, mas... Mas tem que ver todo mundo. A prioridade são os últimos 10 anos. Não sabia. Isso foi bem claro. Que valem mais. Agora estranho, viu, mano? Mas isso é bobagem, negócio de cabeça de chave aí. Ô, Azedão. Azedão. É porque no site da ESPN, a informação bate diferente. Diz que, olha, por exemplo, Palmeiras e Grêmio estão no pote 2. Sim. O que os livra de um encontro já na fase de grupos. No entanto, segundo a ESPN, no entanto, há chance de encontro entre os rivais Corinthians e Palmeiras nessa etapa. Então, tá estranho. O André Galvão, que era Band, né, conheço ele bastante, escreveu aqui no Twitter. Sim. Mas não quero dizer que ele tá errado ou que o pênis tá certo. Mas parece que foi agora isso que falaram. Então vamos resolver. Pega a porra da regra lá e vê. Cacete. Vou ver. Muito bem. Carlos, de bom. Feliz Natal. Obrigado hoje. Vocês também. Vai ter o quê? Vocês são pagáveis demais. Abraço, Domênico. Desculpa a brincadeira aí. Nós, velho. Domênico pode brincar à vontade. Que o Guedes. Ele fica bravo, mas é brincadeira. Não, o perde a graça. Domênico não fica bravo. Ele é um personagem. Não é bravo. É ter argumentos. É diferente. Não, Domênico. Mas então, é no argumento que o site tá muito argumento. A gente vai começar de novo. Não, agora não vai começar de novo. Deixa os caras com a graça num gacão. Tchau, Carlos. Boa noite. Valeu. Até mais. Tchau. Antes que comece de novo. Esse foi o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Já notou como, às vezes, basta um adesivo para começar uma revolução? I Love New York, Paz e Amor, No Stress, Smile. Pense nas transformações que eles foram capazes de promover. E quem vai revolucionar dessa vez é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. E o melhor, com a comodidade de sempre. O que você tá esperando para fazer o seu? Sem parar, sua vida no seu tempo. Cara, aproveita, bicho. Você vai viajar logo em breve? Coloca logo Sem Parar agora num único adesivo. Fica tudo resolvido, é uma moleza. Cara, você já vai usar aí. Vai ter todos os benefícios agora na ida para litoral, para o interior, né? Aproveite. Natal, shopping, tudo lotado. Você tem que pegar a piscina para pagar. Pô, para. Passa fácil. Nossa. Você nem... HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse HDI.com.br. Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vamos brincar no amigo secreto da avó? Eba! Parte 2. Bom, vamos então continuar o trocamento de presentes. Trocamento? Meu Deus! Foi por isso que inseriaram o Museu da Língua Portuguesa, hein? Que velha burra! Bom, vou fazer um suspense então pra dizer o meu. O meu amigo secreto é treinador... Ah, então ficou muito fácil, menina. É o Tite. Ué, como é que você sabe, Aguinalda? Porque é o único técnico do nosso amigo secreto, velha burra. Eu queria dizer o quanto eu respeito a senhora e tenho uma admiração por ti. Deixa eu ver o que eu ganhei. Um livro com as melhores poesias do poeta Naldo Bene. Admiro demais o que me destes e respeito ele como presente. Deveria ter dado um uniforme de juiz pra ele comemorar o título do Brasileirão. Tu é covarde, tu fala muito. Ih, porrada, é treta aí, rapaz, dá na cara dele. Já tô mais calmo. O meu amigo secreto é um rapaz que tu concordando ou não, tem as convicções dele, que mesmo sem possuir a parte superior do beiço. É o Napoleão Bonaparte. Se ele não tem beiço, deve ser o tal do Bolsonaro, tô certa? Tu tens razão no que tu disse. E disso eu tenho convicção. Parabéns, beijo, isso aqui é pra ti. Muito obrigado, tá ok, Tite? Ó, eu admiro, ó, não precisa abraçar não, viu? Pode cumprimentar daí, pode fazer continência, isso mesmo. Eu admiro demais você. E que no futebol, volte à morte súbita, tá ok? Eu achava bem mais legal. Bom, deixa eu ver aqui que eu ganhei. É, vamos abrir aqui. Me ajuda aqui. Não, você não, Aguinaldo, pera aí. Isso. Olha só, hein? Eu ganhei o quê? O jogo de tabuleiro War Brasil, tá ok? Dá pra conquistar o Nordeste, Curitiba e mais duas capitais na minha escolha. Gostei dessa, viu? Esse cara é pirado! Ele veio armado! Meu Deus, é um amigo secreto, seu idiota! Cadê o meu coletinho à prova de balas? Bom, o meu amigo secreto, pra mim isso aqui tá parecendo o quê? Um inimigo secreto. Por quê? Porque eu tirei esse idiota da Guinalda Timóteo, tá vendo? Então, tá aqui o seu presente. Menina, deixa eu ver sua gostosa, o que eu ganhei. Ah! O que é? Um pote de álcool em gel, menina? Exatamente, viu? Ó, e se você já quiser usar, aí a gente se cumprimenta. Olha, você é uma safada. Sai daqui, menina. Esse amigo invasão dos curdos pelo portão da Ilha Mágica. Menina, vamos lá. O meu amigo secreto, que é bem amigo, mas não é a Domênica, é uma pessoa muito talentosa, mas também não é a Domênica. Até porque é um ex-jogador de futebol. E assim como a Domênica, bate o bolão. Ah, já entendi, é o casão, né? Já falou demais, ok? Entrega seu presente e pode ir embora. Você me dá náusea, sua gostosa. Deixa eu falar um pouco. Mas que menina escrota, pelo amor de Deus. Mas é isso mesmo, você acertou, idiota. É o casão. Toma, menina, me dá um beijo aqui. Não, não, sem beijo, pelo amor de Deus, hein? Ó, vou sacar a arma aqui, hein? Meu Deus, o casão tá mordendo a caixa do presente. Tem que abrir, casão. É, o meu amigo secreto é realmente o melhor amiguinho que eu já poderia ter. Eu tenho muita sorte de ter tirado ele. Parabéns, Tobias. Toma aqui a sua flauta mágica. Feliz aniversário. Parabéns pra você. Peraí, quem que é Tobias, hein? E cadê o presente, casão? Ó, tá aqui, ó, embrulhado em papel de presente lá da Floresta Negra. Meu Deus, o casão acabou de foder o amigo secreto. Aí, tá vendo? Ó, quem gosta de uma flauta mágica é o Aguinaldo, tá ok? Ô, idiota, a vovó organizou essa merda. Tadinha da vó, meu, ficou sem presentinho. Ah, mas o meu presente é ter todos eles juntos. Mas, você, como é que pode isso? Ah, você dançou, vó? É porque era pra ele ter me tirado, ele tirou... E tirou o outro? O Tinoco, né? E o Avaloninho, não ganha nada? Sabia. E o Avaloninho, vó? O Avaloninho já tinha ganho. Ganhou na outra. Ah, na primeira. É, ele ganhou o kit do, como é, do Carçudão. E o Dominiquinho, o bonequinho de pano? Ele pegou o vibradorzinho e sumiu, né? Ah, é? Ele não tava na parte 2. Cadê o Dominiquinho mesmo? Sumiu. O menequinho sumiu. É, fora, cara. Parabéns, louco, Feliz véio. Natal. E viu, sobrinha? É. Eu tenho, só queria passar aqui a oportunidade. Sou seu fã, viu, vó? Ali, eu sou fã, eu sou também ídolo de todos vocês. Agora você tem Twitter, ó, né, vó? É. Você tem Twitter, vó? Ó, tem Twitter. Arroba Vó Olímpia Real. Vó Olímpia, porque já vó tem Olímpia fake. Real, vó? Tem fake por aí? Não, não é porque o menino tava escrevendo muito no Twitter. Ah, é? Futebol e tava perdendo seguidor. Aí eu falei, cuidado. Não podem misturar, uma coisa é personagem. Daniel, precisa tomar cuidado. O Alecrim falou isso há muito tempo. É, precisa quem tomar cuidado. O Alecrim, você. Precisa tomar cuidado. E na época você xingou o Alecrim. Porque a avó não tinha mentira. Humildade na época. Eu falei pra ele. Alecrim, nem xixi saco, meu. E eu não te falei, não, Tonto, na minha sala. Arroba vovó Olímpia Real. Porque falaram pra botar o real. É vovó ou é vó? Aí que tá. Você não sabe. É vó. Como é vó? É vó, Tonto. É vó, vó Olímpia Real. Vó Olímpia Real é o Twitter. Eu falei na minha sala pra ele, não mistura. É o Twitter oficial da vó Olímpia. Obrigado, viu, meu amor? Vem com cheiro de bolo aí. Eu sou ídolo de todos vocês, viu? Aí sim, agora você vai bem. A vó tá cantando os caras aqui. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora de fazer a barba com Bozano. Menino. Opa, isso aí, velho. De alegria. Vamos sorrir e cantar. Da vida não se leva nada. Leva sim, às vezes leva. O faraó levava. Levava um monte de levava ouro. Levava nada. Levava, mas não. Era enterrado. Pergunta se não levava. Era enterrado com todas as. Era enterrado, mas joias. Não quer dizer. Joias e bens. Que isso, a avó acariciando o peito do Alecrim do Benjamin. Ela curte. Ela gosta de homens que mais isso? novos. Olha o Domênico olhando com ódio. É, vó Olímpia, a senhora que também tem bigode, se liga nessa dica, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nós cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, cara. Sua pele que tá toda áspera, sua pele que tá vermelha, irritada, vai ficar top, cara. Vai ficar top, tenho certeza absoluta. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, meu irmão, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai levantar o braço, agora não vai estar aquela pizza nojenta, aquela marca de suor embaixo do seu sovaco. Que nojo. Aí. Nossa senhora, você vai estar sequinho, sequinho e cheiroso. Dá pra ir direto do trabalho pra balada, eu garanto. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Alagamento onde? Dica, essa rua tá alagada, velho? É, rapaz, tua moto tá mostrando aqui no site. Caraca, mas olha, cara, caiu como uma luva pra você, que vai poder ficar aqui nos bares da Paulista tomando a sua cervejinha. Esperando, mas, abaixar. Pô, esperando abaixar. A água abaixar, velho. Bicho, até abaixar toda essa água não aí, velho. Nossa! Aliás, gostaria de salientar que hoje o RG pagou a aposta dele. Muito obrigado, RG. Que pena que eu não posso falar isso, né? É. De outras pessoas. O que aconteceu? O que aconteceu? Quem não te pagou a aposta? Porque eu também apostei e ganhei, né? De quem? De quem? Uma letra. Portuga. Portuga. O que você ganhou dele? O que você ganhou dele, gente? Duas packs de cerveja. Ah, é? Você não vai receber nunca. Mas qual a aposta que você fez com o Sombra? Qual foi a aposta? Eu apostei que o... Não, do Sombra é que... Sombra, eu apostei que o Santos chegaria na... No G4. No G4. Acabaria no G4. E do Portuga? Do Portuga, ele apostou no Atlético Mineiro e eu apostei no Corinthians. Ah, rapaz. Pô, mas já foi desde quando foi campeão? Sim. E o que, você deu de presente pro Sombra? Qual que era o teor da aposta? Ah, o teor da aposta é Sombra, não, cerveja. Eu falei, nós apostamos. Uma caixa. Era uma caixa. Aí eu falei, o Santos não chega entre os quatro. Chega entre os quatro. Quase chegou, quase. Mas eu ganhei. Ficou, né? Na frente. E foi lá atrás, no primeiro turno ainda. Sim, aposta no primeiro turno, né? Mas você nem ficou com dó do RG de cobrá-lo? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver isso aí. Dó, não tô tirando a casa dele. Lá vem o... Puta, mas é um presentinho que ele poderia dar pro neto dele. Não, só... O neto dele dá R$2, velho. Então. Aqui são duas pessoas, mano, que apostam e se pagam, entendeu? É, tá dado recado, hein? Você vê, olha, Você não desconta em folha do Portuga. Não, mas a rádio não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Ué, os erros se repetem no Brasil, né? Foi feita uma aposta no ar. Você sabe que estão falando que o Museu da Língua Portuguesa não tinha o alvará do bombeiro. Jura? Eu vou repetir aqui. Toda vez. Isso eu já Mas consegue. Vai fazer um evento pra você ver. Sim. Exige até as calças. É. toda vez que existe... E aí, se não tivesse, não foi não, hein? É muita coincidência, mas toda vez que temos problema lá em Brasília, toda vez vem uma coisa e acontece... Cai um avião... Tudo que você puder imaginar acontece. Brincadeira, velho. Chefinho, alguns dão como certo aí que o Lugano estaria fechando hoje à noite pro São Paulo. Tá fechado já, não, A gente só acredita, né, mano? Quando eu o cara tiver acredito. Vendo. Só não fechou ainda porque tá fechado. E pode ser certeza, no dia que fechar amanhã, esgota a camisa número 5. Não. E o aeroporto? Ah, vai buscar o cara lá. Vai, multidão. E você sabe que a torcida do Cerro? Cerro. Tá, diz que marcou um almoço com ele hoje. Ah, de despedida? Pra ele ficar. Cara de tocar, hein, mano. Pra ele ficar. Ah, é, tá com cara de tocar. É igual aquele cara que marca lá, isso aí. Mas rolou o almoço? Cara de você decide, hein, velho. Mas sabe por quê, RG? Pros caras pedindo pra ele ficar. É igual aquela mulher, mano. É verdade. É igual aquela mulher que você sabe que tá pra separar. E o cara é possessivo pra cacete e não quer se separar da mulher. Não quer assinar o divórcio. Aí o cara fala, não, então vamos conversar. Vamos marcar aí pra gente ver o que a gente faz. A mulher fala, tá bom, então. Ela vai na expectativa de que o cara vai assinar o divórcio na mesa ali, ou no Motinha? E ela aparece no dia seguinte esquartejada dentro de uma mala. Ah, isso aí tá com cara de tocar, não sei. Elisa, Lugano, eu se fosse a Elisa você, foi assim, não foi pegadinha também? Foi. Atenção, torcedor do Corinthians. Elisa. Vamos aproveitar aí pra comemorar mais ainda o Hexa? Opa! Então vai lá, cara. Acesse lojadoestadio97.com.br. Sabe o que que tem lá, mano? O que que tem, Sombra? O novo relógio em homenagem ao Hexa do Corinthians. Série limitadíssima. Aí sim. Ótima dica de presente, hein? Loja do estádio 97.com.br. É o relógio em homenagem ao Hexa do Corinthians. Depois que acabar, acabou. Ó, não você, tem. Por exemplo, você que trabalha acabou com mesmo. Seu pai. Vamos supor que seu pai descobriu que você roubou a empresa. Tá aí uma chance de mim, mas é verdade. Seu pai vai voltar a gostar de você, cara. Ai, você vai dar um pro Por beijo. Exemplo, ó, você que pegou o carro do pai no final de semana, foi lá e porrou a lanterna. Lanterna custa 5 mil, Sombra. Sim. Do carro do pai. É uma chance de você se redimir perante seu velho. É verdade. Dá um presentão desse daí pro teu pai, cara. Ô, Mota. Oi. Chegaram mais cadeiras do antigo palestra ou ainda não? Eu chegaram? Consegui mais 10. Eba! Olha, tem mais 10 cadeiras do palestra, antigo palestra, à venda na loja do Estádio 97. É um sucesso. Isso aí é artigo de colecionador, meu amigo. E é certificado como produto oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras, sim. Hein, vó? A vó já tem a dela ou não? Tenho. Não, tem mesmo? Não, tem. E o netinho dela, tem? Ainda não, vou comprar pra ele, viu? Como é que eu faço? O Domênico tem. O Domênico tem a cadeira. Tem, já tenho. Vem com a plaquinha loja do estádio 97.com.br. Eu posso comprar eu umas 5 pra fazer uma arquibancada lá em casa? 5? Pode. Pra relembrar o palestra. Você é louca? Pode. Não, vai fazendo, então, poropó. E aí você põe no alto pra virar jardim suspenso. Então. E torcedor do São Paulo? Ó. Sobrou o relógio do Mito ainda não? Tem dois. Só restam mais 2 relógios. Aquele que é numerado de 1 a 131. Só tem 2. 2 relógios do Mito. É. Depois que acabar, nevermore. Aí só você vai conseguir comprar aí quando alguém tiver afim de vender. É, daqui a uns anos tá lá, pô, meu, estão vendendo milhões. Traduzindo nunca mais, né? É, porque é coisa de colecionador, né? O cara item que tem, colecionador, né? Aí depois aparece nesses sites da vida, aí os caras falam, caraca. E além desses numerados, você vai encontrar o relógio comemorativo ao Gol 100. Você vai encontrar também a coleção de relógios do São Paulo Futebol Clube. Tudo isso e mais um monte de produtos, inclusive as camisas retrô. Camisa retrô agora venda na loja do estádio. A loja do estádio tá sensacional. Camisas retrô, qualidade excepcional, hein? Loja do estádio 97.com.br. Acessa lá, tá legal demais, hein? Estádio 97. Como tem informação? Estádio 97. Informa. Informações no oferecimento da Esser, construindo com valor. Eu tava vendo aqui, ô vó, vê lá com seus amigos jornalistas, porque assim, eu tava vendo aqui os potes, né? Então, por exemplo, o pote 1 da Libertadores tem lá os cabeças de chave, que a gente já falou aqui. Então você vai ter lá, além do Timão e do Galo, vai ter o Boca Juniors, o River, que é atual campeão, Peñarol, Nacional, Olímpia e São Lourenço. Certo. Aí no pote 2, Palmeiras, Grêmio. Grêmio, Emelec, Cerro Porteño, Atlético Nacional, Bolívar, Colo-Colo, Palmeiras e Strongest. O Palmeiras não pode pegar nem o Omelete, nem o Grêmio, nem esses meninos aí. Nenhum desses. Porque não pode. No pote 3, LDU, Sporting Cristal, Deportivo Cali, Deportivo Táchira, Rosário Central, Melgar, Cobressal e Trudilianos. É tudo. Ou seja, isso? O Corinthians pode pegar o grupo, pode, o Palmeiras pode entrar no grupo do Corinthians e o Grêmio tá também. Tá aqui no Globo Esporte, ó. O sorteio será dirigido. Caso um time caia em um grupo que já tiver uma equipe do mesmo país, ele será jogado para o grupo seguinte. Ah, então é isso aí. Porém, quem vem da primeira fase, caso do São Paulo, pode cair em grupo com os times conterrâneos do mesmo país. Ah, entendi. O São Paulo vem na frente. Pois não saberá. É bom, é isso. É que a avó falou. Entendi. O que o azeitão, o idiota falou. Que o São Paulo tá no pote 4. O pote 4 tem os 6 clubes que vêm da pré-Libertadores. Exatamente. Mais os 2 mexicanos que nunca ganham. O Pumas e o Toluca. É. Então, mas é bom porque o André Santos lá do Corinthians tava ameaçando sair. Agora que ele sabe que não vai cair o Palmeiras no mesmo grupo, ele fica mais tranquilo. Não, pelo contrário, então, eu sou a velha caduca. Ah, o Andrés está reivindicando uma melhor remuneração para os brasileiros. Calma, inclusive, mano. Graças ao Andrés hoje, que seus filmes brasileiros têm uma remuneração melhor perante a TV Globo, foi pela quebra da Bastilha, no caso ali, o Clube dos 13. O Andrés, quando ele decidiu... Quebra da quebra Bastilha. Ou a quebra da Bastilha? Não, aqui foi a quebra. É. Na França foi a quebra. Mas foi a quebra. Viu, mano? O Andrés foi bem no quesito, pô, os caras impedirem do time não expor o patrocinador. Não, é sacanagem. Agora, imagina. Eu acho que é uma inversão de heróis aí. Que o Mano tá dizendo, não, porque ficou por causa do Andrés, que a Globo pagou mais. Ou foi porque o Clube dos 13, lá, estava em busca de novas ofertas e a Record acenou... com uma possibilidade de pagar muito mais. Também, né? É, porque se não tivesse alguém acenando por algo mais, a Globo fala assim, isso é blefe, não vou pagar mais nada. O Corinthians... Não vem dando o título de herói pra quem não é, não. E tinha a história da briga do... O Corinthians se desfiliou do Clube dos 13. Tem gente que é muito mais pra Darth Vader do que pra Skywalker. E o Corinthians tirou o alicerce do Clube dos 13. O Corinthians falou, tô saindo. O Flamengo veio na bota e acabou o Clube dos 13. Mas porque teve uma briga aí, de clubes. Esse é o lado negativo da força aí. Negativo da força. No caso da eleição da... Lado sombrio da força. Se não fosse a iniciativa do Andrés, vocês estariam na mão aí do Clube dos 13 até hoje. Vai, fala mais das iniciativas do Andrés aí. Tá, vocês estariam na mão do Clube dos 13 até hoje. Vai falando mais. Tá. Inclusive, se acontecer dos brasileiros receberem uma remuneração melhor aí pra disputa da Libertadores, é graças ao Andrés também que brigou, que comprou essa briga, na verdade. Mas é verdade, Mota. O clube ele tem que ser valorizado. A confederação não tem que ser rica. Quem tem que ser rico são os clubes, cara. Quem tinha que ter feito isso? Fazido! Olha, num dia tão triste da língua portuguesa. Fazido, bá! E parece você tá nem prestando atenção no programa. Fazido, bá! E o cara é professor. Hello, aqui é Darth Vader. Que o palhaço esteja com você. Porra, é essa? Darth Vader, um abraço, Darth Vader. Eu tenho informação, né? Que é verdade. Informação forte. Fala, impressão. É, pode botar esse ano, não tem problema. Mas informação que o Breno foi visto perto da Estação da Luz hoje. Né? Ah, que isso! Maldade. Olha a maldade. Ah. E o Eric do Goiás, tá vindo pro Palmeiras, impressão? Olha, eu não sei, né? A informação não tem, né? Mas o Cleiton Xavier? O Cleiton Xavier, o Paulo Nobre quer contratar para 2016. Ele já tá lá. Você tá louco. Mas para jogar. Tá certo, 2016 ele vai jogar. Ele vai estar no Palmeiras, né? Você acha que ele vai estourar em 2016? Não, tem uma... Estourar, velho. Estourar como? Estão dizendo que o Rabinho recebeu uma oferta de emprego e o Dodô... Proposta também. Dudu. Do Sevilha. Dudu também. Mas... O Maicon Leite pode estar indo pro Goiás na troca aí também, pra já trazer o Eric também. Eles estão muito idiotas, hein? Não fala nada disso. Eles vão disputar a Série B, vovó. É mesmo assim, o Maicon Leite. Nossa, idiota. O Maicon Leite na Série B com o Goiás vai fazer um babuné lá. E o... Ele e no o... Náutico foi bem, imagina se não vai no Goiás. Vai olha, e o João, o Dodô? João. O João? Que é do Tapetense? O João? Fluminense. É. Parece. Jean. O Tapetense parece que é o Elvídio. O Elvídio. Quem é o Elvídio? O lateral. Ah, o Egídio. O Egídio. E o. No... Vai, velho! E o quê, meu porra, velho? Tá, não, não, não usa a panela aí, não, não, não pode bater numa senhora. Você tá louco? Eles ofereceram o Leandro Almeida e o... Aí agora esqueci. O Alexandre e o Amaral. Alexandre. Aí o Fluminense só quis o Alexandre e pediu o Elvido e o Creito. Caraca, tudo isso. É. Pelo Jean. Vai lá de graça. Ô, Zé. Pelo Jean? Ô, Zé, eu vi você na TV. Pelo amor de Deus, você gostou. Mas você fala muito, hein, Zé? Putz, bate no peito e fala outras horas, mandou o Rude embora. Você fala muito, bate Zé. No peito. Nossa, você não para de falar, Zé. Eu vou falar uma coisa pra você. Televisão não pode, eu Zé. Eu já ganhei Champions League. Champions League? Champions League. Champions. Europa League. Já ganhei Confederação. Já ganhei no videogame, mas a Copa do Brasil foi mais importante. Ai. Eu falei isso pro Serginho, deu uma camisa dele. E a sua idade, Zé? Você falou da sua idade, hein, Zé? 41 anos, eu falei, tem muito jogador que não aguenta. E você ficou olhando a menina lá, Zé? As gostosas da banda. Você gostou, né, Zé? Mas eu não sou mais lateral, me põe na meia que, pelo amor de Deus, Libertadores. Ninguém, ainda bem que eu não fui pra pé Libertadores. E a Carolina Dickmann, você gostou da Que Carolina? Gostosa. Mas Deus não deixa eu falar essas coisas. Carolina Dickmann ou Angelina Jolie? Ó, pariu duro, hein? Mas eu vou de Angelina. Tem vai um de Angelina? Ah, tem um jeitinho assim de... Carolina, mas se você Dickmann souber aqui é muito... com a mala, Carolina, né? Dickmann, mala. Você teria mais chances do que com a Angelina. Mesmo assim, você arriscava a Angelina? Sim. É mesmo? A Carolina, ela dá a impressão que bota você... Ela é meio mala. É, meio malinha. É. E com a Angelina Jolie, você já trocou ideia, já conversou. É, legal pra caramba. Você sabe que vai tomando café, ela, Marília Zé e Breve. Angelina vai te dar atenção, a Carolina não, entendeu? Essa é a diferença. A Angelina tem cara de legal, gente. Quem? Angelina. Eu já ouvi dizer que é fedida, mas... Ah, vai... não! Vé, mas por exemplo... Fofocas do cinema. Mas tudo bem, é fedida, mas um banho dá jeito, velho. E agora a Regina Casé mal cheirosa? Não sei, eu não sei. Mau hálito. Que isso, tá louco. Não, mas é verdade. Ah, Sombra, por exemplo, falou. Angelina Jolie, ela falou. Fedida, falou. Se der um banho nela, tá legal, tá bacana. Eu tenho uma informação. É... PP... PP... P o quê? PPU. Pronta pro uso. Tá tudo bem, meu? Viu? Pronta agora... pro uso, meu Deus. Nossa, que é isso? Que coisa, igual Zé Viu, que você açougue, velho. Igual o PA. Igual o PA. Machismo, ué, então PA. Você deveria falar machismo? Tem que ver que o Benjamin ele fala da mulher comparado com o Benjamin. Eu nunca ouvi ele falando nada. Quem? Fora do ar? Você não fala tem noção. A frase. Essa, tem noção que essa imbecilidade é do humano que ele está querendo comparar pra mim. Mulher comparado com o quê? Com a piscina? Eu sou machista. Eu não sou machista. Ó, eu não vou falar porque eu faço bem vergonha, cara. Minha mãe é mulher, não vou falar. A jura? Minha mãe é mulher. Ainda bem, velho. Ainda bem, velho. Olha uma revelação bombástica agora. Ainda bem. A gente achou que seu Zé era casado com o cara. Que susto. E você entrou o gêmeo, seu adotado e o cabeção. Não, mas eu sinto vergonha de repetir o que você disse fora do ar. Deixa eu dar a informação. Cadê o estádio em forma? O São Paulo em janeiro vai anunciar dois patrocínios. Dois patrocínios? Um Master e um barra da camisa. Ah, é? Mas é por um ano. Mas tá ótimo. Ótimo. Vai ter. Não me pergunte quem são as empresas, que eu não sei. Eu sei que vai anunciar em janeiro. Está começando as coisas. Estão finalizando. Coisas estão melhorando. Estão finalizando aí os últimos detalhes. Tá vendo? Coloca uma vergonha na cara, começa a arrumar cara. Finalizando os últimos detalhes aí, deve ser anunciado. Acredito eu ali que até o dia 10 de janeiro. Anunciado o quê? Parabéns, dois patrocínios, hein? Então, de São Paulo, um pro peito e um pra barra da camisa. Ó, parabéns, quando as coisas então, começam a arrumar a casa, faz a coisa certa, fala, divulga a gravação, vamos atrás, vamos saber, as coisas começam a entrar no eixo. Ai. Mas é verdade, ai, muitos patrocinadores, né? Mas é, muitos patrocinadores não queriam ir pro São Paulo porque sabe que não tava acontecendo nada. Ninguém tava se movimentando. Acontecendo tava. Ah, sim, mas não sabe o... Quem tá analisando, vai ter punição, o que, que vai acontecer? Ninguém tava escondendo a gravação, ficou aquele mimimi, agora não. E será que o Abílio não pegou o telefone agora? Eu acho. Pode ser. Ah, então. Mas então. Mas vocês vão me dar razão. O dar razão do quê? Quando eu disse aqui que São Paulo tinha uma arma na manga ali, que é o Abílio. Opa, uma arma na manga? Aí eu gostei, uma hein? Arma. Sabe por que uma arma? Porque o Abílio Diniz não pode ser encarado como uma carta na manga. É uma arma mesmo. O Abílio Diniz é onde ele mira lá e atira, velho. Sai ouro. Se o Sabino Diniz pega o telefone dele hoje, pega e fala, ó, oh, preciso de 5, 6 caras aí, igual o Vinícius Pinotti, o cara tem, velho. A lista do cara, o cara acha. Bom, você desce aí, ó, você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, tá ouvindo o estádio 97. Lógico. Tá aí dando risada das barbaridades do mano, né? Minha! Tá esperando o sinal abrir, aí batem no seu automóvel. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Vai juntar gente pra olhar, hein? Também, ator, carinha famoso. É. Relaxa, até o EG com os olhos de trem vai ficar louco. É só vocês passarem no HD e bate pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Porque o Cauã tem seguro HDI. Assim o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Estádio 97, oferecimento de Engove. Vai pra curtição? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Vamos ao último ouvinte da tarde e noite. É, não, já é noite, né? Não tem nada de já tarde é. Aqui. É noite. Agora é noite. Ainda tá começou o programa, era tarde. Essa luz com fusco. Como? Luz com fusco. Como é bom o horário de verão, cara? A gente vai embora, tá de Alô. Dia. Alô. Quem fala? É o RR. RR? RR Soares. Rodrigo Ricardo. Rodrigo Ricardo. Só Rodrigo Ricardo? Só isso. Já ligou? Segue. Já ligou? Opa. Tá dos dados ou você... Não. São Paulino. Então, solta o hino aí e vambora. Eu mesmo. Vamos lá, o cara é São Paulino, Motinho. RR é o rato, aí, é a roupa de Roma. Você acha que o Lugano aí, o pessoal tá falando aí, velho? Pra caramba, tem muita gente falando Lugano no São Paulo hoje, assinando. Eu acredito muito sim, viu, Motinha? A festa que nós vimos lá no Morumbi, lá dia 11, né, se não me engano. Todo mundo aclamando, todo mundo querendo. E agora aí com o aval do novo técnico, né? Eu acredito que o acerto tá bem próximo sim. E é aquilo que vocês falaram há poucos dias. Tá certo que o Lugano de hoje não é aquele de antigamente, que Lógico. Vai jogar a mesma bola. Não dá nem pra esperar isso. Exatamente. Né? Mas é um cara que vai vir, né, pra campo pra ser realmente aquele líder, né? Pra ser a voz no campo aí, pra motivar os outros jogadores. Eu acredito que ele vai acrescentar muito. É o para-raio, né, cara? De todas as crises, quando tiver problema, é o cara que vai dar a cara a tapa, né? É o cara que vai assumir, é o cara que vai chegar no vestiário e vai cobrar os outros jogadores. Né? É um cara que vai cobrar. E é o cara, velho. É simplesmente pra isso. Agora, a torcida não vai esperar dele um desempenho físico fantástico. Ele vai correr, sabe, os 90 minutos e tudo. E vai jogar todos os jogos, talvez não. Né? Não, eu acredito que é isso aí mesmo. O pessoal tá contando mais com ele como o substituto do Rogério ali na voz do campo, né? É, mas eu entendo uma coisa também. Embora ele fisicamente não seja mesmo de 10 anos atrás, o que é natural, entendam que hoje a gente imagina como pode sofrer um zagueiro na condição do Lugano num São Paulo atual. Um São Paulo que não tem volantes que protegem, que não tem laterais que ajudam defensivamente e que, como zagueiros, também não costuma ter uma companhia muito, muito forte. Né? Então, vamos imaginar também o Lugano, que não é mais o de 10 anos atrás, estamos falando de futebol, né? dentro do campo. Mas vamos imaginar, dentro de um contexto... De um técnico que prioriza o sistema defensivo. Marcação. Que ele primeiro pensa no sistema defensivo para depois pensar avançar. No sistema ofensivo. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, pode sim, de repente, caber um Lugano. Que não é mais aquele Lugano de antes, mas que pode ter muito mais proteção. Um Lugano que joga mais no sentido de não ficar no mano a mano. Né? Isso é importante. Isso, agora, a parte extra-campo... Então ela vai ser, meu, sem falar de futebol, mas vamos falar de psicológico, de chegar junto, de liderança. Aquela raça que ele sempre demonstrou, né? É, isso aí vai ser fundamental pro São Paulo Futebol Clube, cara. Eu também acho que São Paulo realmente precisa de um cara como ele. Eu acredito sim que o torcedor São Paulino vai ficar bastante motivado. E vai procurar ir nos jogos, acompanhar o time realmente e passar aquela força pro time, né? É, porque hoje a gente imagina, pô, Lugano tendo que sair correndo atrás, ter que sair correndo pegar atrás. Molecada, né? E na lateral do campo sair correndo atrás de atacante, inconcebível dentro dessa proposta. Sim, sim. Aliás, não deveria nem ser essa proposta nem pra Rodrigo Caio, nem pra Lucão, entendeu? O São Paulo deveria ter volantes que façam cobertura, né? Que ajuda, só que o São Paulo... O que falar do São Paulo nos últimos tempos? Muito mal montado, né? Muito mal montado. É, mas acho que devagarinho vai surgindo a luz no fim do túnel, né? Nós, São Paulinos, que até poucos dias aí estávamos bem desanimados, né? Vai vir técnico, não vai vir técnico, estava naquela enrolação danada, mas parece que a luz está surgindo aí. Você viu que o Ben já acabou de dizer, né? Deve pintar aí alguns patrocínios, né? Deve não, pintará dois patrocínios em janeiro. Um pro peito da camisa e um pra barra da camisa. Contrato de um ano. Ah, e uma coisa que eu queria falar que eu não falei ainda, parabéns pro Gustavo que todo mundo que arriscou todos os treinadores possíveis... Não, mas o Edgar Balsa foi citado, sim. Mas por quem? Teve gente na empresa que citou. Eu não... Não, mas isso falaram lá atrás que ele teria até negado, tinha do valor. Foi falado, sim. No dia, não. Foi falado uma semana antes, sim. Olha. O quê? Sobre? O Edgardo Balsa foi, sim, comentado uma semana antes que podia ser um dos nomes. Tava sempre na lista. Tava na lista, sim, mas se falou de desistido por causa do alto salário dele, até falaram. É, muita gente fala muita coisa, não é? Muita gente fala também esse negócio, nossa... Não vai vazar. Que grande diferença vai vazar. Olha, saiu dois dias antes. O que muda? Esse negócio do futebol precisa mudar um pouco essa frescura. Olha, vai vazar. Mas é que no São Paulo tudo estava vazando, né, Benja? Ah, tudo bem. Mas se Edgardo Balsa vaza dois dias antes, por quê? Alguém vai furar o São Paulo, atravessar? Bobagem. Bobagem pode acontecer. Lógico, como já aconteceu. Um jogador pode. Você lembra aquela história lá daquele jogador que o São Paulo ia contratar, que o vazamento dançou tudo em azul? Não foi por minha causa. Vazou não. Tudo aí, já tava tudo não certo. Não foi, não. Você pergunta pro Milton Cruz e não foi por minha culpa. Ah, o Milton Cruz é seu amigo. E você, seu desonesto sem caráter? Eu tinha falado, quantos dias eu tinha informação e não soltei? Você sabe. Cara. Eu falei, segura mais um problema, agora não dá mais. Não, mas quantos dias eu segurei aquilo? Ah, você segurou aquilo muito tempo. Você não, gosta. Aquilo não. Você segurou aquilo. A informação viajou. Viado. Segura aqui. Gosta de segurar. Prazer, aquilo aqui, ó. Gosta de segurar. Aquilo. Benjamin segura a manjuba. Só a minha e com as duas mãos. Rodrigo. Ai, nossa. Feliz Natal pra você. Tudo de bom. Bom ano novo. Pra vocês também. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de agradecer depois do jogo do Mito, que eu dei a sorte aí de ir com vocês lá no estádio, né? Agradecer realmente a 97 aí pela oportunidade. Tenho muito amigo São Paulino que ficou numa inveja danada. Ah, é? Foi legal, né, velho? Ah, foi muito legal, né, Moninho? Muito legal. Foi um dia realmente aí que... Fantástico, inesquecível. Pra quem é São Paulino, não tem como, né? E tinha que ser um evento anual. Seria legal, né? Se a gente tivesse jogador pra fazer isso todo ano. Não precisa ser uma despedida, pode fazer, sabe, uma confraternização, e alguma coisa. Ô Motinha, uma pergunta agora. Você acha que se pergunta? Realmente o Lugano vier, é capaz de tentarem fazer uma mega apresentação também? Pode ser que sim, né? Olha, acho que tem que fazer... Eu sou contrário a fazer assim, mega apresentação nos moldes que foi o Luiz Fabiano. Eu sou totalmente contrário. Por quê? Por mais que o torcedor de São Paulo goste muito do Lugano, quanto maior for a apresentação, maior expectativa, né? Maior expectativa. A gente tem que... Vem na boa, lança a camisa, né? Você acha que tem que encher o Morumbi pra apresentar o Lugano? Eu acho. É mesmo? Isso aí levanta a autoestima, vende camisa, gera receita, põe ingresso a R$5. Leva pra mim. Vende camisa pra caramba. Faz o que fez com o Gol. Eu acho que tem que fazer assim, pra mostrar a força, pra mostrar realmente que o São Paulino tá em cima. E eu acho que o que você falou, o Sombra, realmente cria um pouco mais de expectativa, né? Mas acho que a maioria dos São Paulinos realmente estão, né, mais nessa realidade que nós falamos aí. De acreditar mais no cara aí como o líder no campo. Mas seria legal, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deus quiser, ano que vem será tudo de bom pra você, um excelente Natal, um grande feliz ano novo. Pra vocês também, viu? Vocês realmente são 10. E eu escrevi um negócio pra você, posso ler? Oi? Como assim? É o último ouvido do dia, posso ler? Eu escrevi um negócio pra você. Jura? Guarda pra você. Não, não acredito. Olha. Se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Tá bom, amigão? É de autoria sua, né? Eu acho que sim, eu bolei agora isso. Nossa, tá bem. Um abraço, amigão. Pra vocês também, até mais. Valeu. Estádio 97 tem oferecimento de HDI prêmio, Seguros. É de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também é oferecimento da BV financeira. Ah, sensacional, pô, quase chorei. Olha só, amigo, o ano está acabando e o teu dinheiro está acabando também? Olha, tá. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para os presentes da família. E a BV, ela está sempre ao seu lado, passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Então acesse bvfinanceira.com.br ou ligue agora mesmo. Olha, deixa gravado esse celular, esse número da BV no teu celular. 3003-7888. 3003-7888. BV Financeiro, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E não esqueça, use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios pra você, Chuck. Sombra. Ah, Daniel Perrone repercutindo a informação também, tu aí, né? Abraço pro Perrone. Ô, Sombra, só pra passar a informação aqui, a gente tá discutindo aqui quanto que seria a arrecadação de cada time aí nas fases da Libertadores. A primeira fase a qual o São Paulo vai disputar é de $400 mil a partida. É, a fase de grupos, você vai receber $1.350.000 para 3 jogos como mandante, ok? Ok. As oitavas de final, $750 mil por partida. Quartas de final, $950 mil. Semifinais, $1.250.000. É, vice-campeão, $1.5 milhão. E o campeão, $3 milhões. $1.600.000 nós já temos! Já temos mesmo, certeza. R$1.600.000. RG, tá entrando quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Antes de mandar um abraço lá pro Márcio e pro Serginho, lá da Vila Maria. Proporcionaram um churrascão legal, bacana. Valeu, galera. E eu quero mandar um abraço também pro Trezeguê. O Trezeguê, o ex-jogador, teve comigo ontem. Nossa. Pô, mas que cara bacana, bom papo, divertido. Um grande abraço pro Trezeguê. Que sexta estava nos ouvindo aqui, está 97. E ele não estava Trezeguê? Tava Trezeguê? Não estava Trezeguê? Quem ganhou foi a Viviane Soares de Souza, a camiseta. O Mota fez Trezeguê, os caras andaram pro Trezeguê. O Mota fez uma festinha, não foram muitos amigos, só Trezeguê. Só Trezeguê. Ah, abraço pro Platini também, pro Blatter. Chupa. Oi, seu amigo? Como diz em francês, como diz o Patrício, chupa le pique. É. O Platini vai ficar realmente os oito, vai ter que ficar fora dos oito. Os outros não sabe se dura. Bom, você sabe? Não sei. Ah, você apostaria quanto? Não apostaria. O quê? O quê? O Blatter. O que, que tem no ouvido? Mais 8 anos no futebol. Não ia. Não fica. Não ia, velho. Não ia. Não sei nem se na vida vai... Não foi. Oito anos. Isso. O quê? Mas foi legal. Ah, entendeu agora? O Platini, o Platini que pagava como, né? O paladino lá, o homem do acima do bem e do mal, rodou também. Bem feito, quis tirar foto comigo, agora rindo. Ah, esses paladinos aí, tipo... Mas tá bem assim. Platini, assim. Domênico, tem medo. Olha o Benjamin achando que o Platini tá preocupado com ele. Comigo? É. Não, mas se eu quiser... Mesmo fora do futebol, o cara tá com R$1.5 milhão. Então, depois fala que só eu penso dinheiro, mas se eu quiser me candidatar a qualquer cargo no futebol nos próximos 8 anos, eu posso perder. Claro, claro. Ele não. Legal é o cantonar. Estádio 97 volta amanhã. Volta amanhã no oferecimento da Esser. Construindo com valor. BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai para curtição? Bom engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Falou, gente, tudo de bom. Fiquem na sintonia da energia. Até mais, tchau.